Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje aqui, novamente, com convidados excelentíssimos para falarmos da segunda temporada do melhor cast que tem aqui, com a melhor vitrine, aliás, de cast que tem, que é sobre The Boys, cara, essa segunda temporada aí que deixou todo mundo empolgado, né, criando teorias e tudo quanto é coisa mais que a gente vai discutir mais pra frente. E aqui, né, como eu citei, temos dois convidados muito especiais. Primeiramente, diretamente Rio de Janeiro, do Calcast, Arthur Renan. Salve, rapaziada, Arthur Renan na área, fala com o pai. E ó, o The Boys olhou para o Kid Bengala e falou: acho que eu posso fazer algo a respeito. Deus. É isso. Meu Deus. Arthur. Todo mundo sabe. E diretamente também do Crossover Cast, ele mesmo, Léo Palmieri. E aí, galera, aqui é Léo Palmieri do Crossover Cast, o podcast que é um crossover de ideias. E estou aqui para falar aqui com os nossos amigos aqui do Fuleiros hoje sobre essa série que literalmente explodiu cabeças. Ó, e como sempre aqui, né, para completar o nosso time, o time da casa, o cara que sempre está vendendo seu material, Fred Reynolds. Fala, gente, lembrando aí, viu, que já tá saindo o terceiro capítulo em junho. Cara, The Road na Amazon pela bagatela de $2.99. Essa história aí que tem noir, tem suspense, né? Tem uma pegada aí meio Brian Azzarello, do Joker. E aí, é isso aí. E uns desenhos aí que eu ouvi dizer que tem umas ilustrações muito bonitas, né? As pessoas sempre estão falando isso aí, não sei se é verdade, mas estão sempre... Você tá falando isso, Fred? Mas hoje, quando eu tava procurando a vitrine pra fazer uma chamadinha no WhatsApp, eu vi aquele desenho que a gente fez pro... Que você, no caso, fez pro Guilherme Briggs. Ele falou com a gente e tudo mais. Eu até tava relembrando disso. Ah, um beijo pra ele, inclusive, queridaço. E também aqui conosco, José Augusto. Boa noite, gente. Eu não preparei uma frase, mas é isso. Tá bom. Simplório. Simples, o José é um homem simples, um homem que não precisa de muito. Vamos falar aqui sobre The Boys e... The Boys é bom. The Boys é uma galera aí, né? Mano, o corno tem que ser exaltado, né, José? A gente já falou isso várias vezes aqui no... Pergunta que fica é, você quer ser o corno ou você quer ser o cara que come a esposa? É, exatamente. Falou o cara essa, que mora essa em Goiás, frase entrou literalmente para os anais da série, né, velho? Nossa, meu Deus. Eu avisei das piadas. Pra completar a putaria desse papo, tio Elber. Esse seriado passar dublado no SBT vai chamar os Mano? Talvez. E as Mina? Tomara, porque o SBT agrega as coisas da pior forma possível. Os Mano e as Mina, pô. Eu gosto da tradução de Portugal, que é os gajos. Os gajos, né? Os gajos. É verdade. Poderia ser os putos, né? Ia ser mais engraçado ainda. É verdade. Depois fez uma divulgação muito boa minha, porque eu sempre... Não, o pior, cara, o Fred é um desgraçado. O Fred é um desgraçado de um nível, velho, que assim... Foda-se, a gente vai continuar essa merda aqui depois da leitura de feedback em dele, porque senão não acaba nunca. Caso provável de qualquer jeito, irmão. Caralho. É foda. Mais uma leitura de feedbacks e e-mails. Cara, essa semana tá muito especial, muitas coisinhas acontecendo aí dentro do grupo do Fuleiros, né? Ai, saímos agora de uma gravação perfeita, que logo mais vocês saberão. Aí, quem tá acompanhando as redes sociais já sabe o que é. Mas referente a esse cast sobre The Boys, que é a próxima gravação que vocês irão ouvir, vamos ler um recadinho aqui da Aline Camargo. E ela fala diretamente de São Paulo, capital. Mas hoje, pra ler, ministrar a palavra desse feedback, temos aqui José Augusto e Yoko Nath. Hello! Hello, gente! Muito... Não sei. Ai, ai, meu Deus. Enfim, posso começar? Posso começar? Não, quem vai ler é a Nath, porque você não tá dando conta de ler, José. Você está bêbado. Você realmente não tá dando conta. Não me julgue. Não me julgue. José, você sabe que é por causa sua que a gente tá tentando regravar isso aqui umas 7 vezes, né, José? E aí, Nath, comece essa leitura, por favor, e eu e o José comentamos, porque, ouvintes, vocês não sabem tanto que isso aqui tá sendo trabalhoso, velho. Tá difícil. Tá difícil. Bom, a Aline começa com o seguinte: caralho, ri muito desse cast sobre empregos ruins e tenho duas curiosidades pra contar. A primeira, eu ouvi enquanto tava no busão indo trabalhar às 5h40 da matina, que é quando passa o primeiro ônibus do dia no meu bairro, que é que me leva a pegar outros dois busão, onde eu levo mais ou menos 2 horas pra chegar no trampo. Colega, eu te entendo. Eu também já passei por isso. Eu morava do outro lado da cidade, tinha que atravessar inteira pra chegar 8 horas da manhã. Você entende quando você tá fudido? É que o seu bairro, ou as localidades que você mora, não tem emprego e você tem que rachar 2 horas de ônibus. Acordar 5h40 da manhã pra rachar 2 horas de ônibus pra achar um emprego, saca? Acordar 5h40 é não, sair de casa. Ela deve acordar umas 5 horas. Ela mora na periferia da cidade, né? É, pelo jeito ela trabalha em outra cidade, pelo jeito. Porque 2 horas dentro de São Paulo, nossa, aí é não, demais. É muito longe. Não, cara. Ou, não, cara. Tipo assim, eu trabalho fazendo entrega em São Paulo e, cara, 2 horas dentro de São Paulo é brincadeira. Uma boa. É, como ela anda de ônibus, ela deve dar muita volta também. É ônibus. Se fosse metrô, era mais rápido. Mas até metrô demora muito, na real, pensando bem. Tá. É. Caralho. Mas eu entendo super, viu, Aline? Eu já trampei desse jeito aí. É realmente punk pra caralho. Mas enfim, ela continua aqui. 2. Quando eu tava rindo feito uma idiota no caminho pro trampo, um garoto perguntou o que era e falei do podcast de vocês. Aí ele me disse que também era ouvinte e me mostrou que seguia vocês no Spotify, mas tava sem net pra baixar o daquele dia. Aí eu roteei pra ele ir rindo também e depois pra ter com quem discutir o EPI. Um beijo pra ele, que se chama Caio, gatinho demais, ser louco. Eu não sabia o que era ser louco, gente, aprendi agorinha. Velha, Nath velha, de outra geração. Ó, gírias paulistas não é o Zé, segundo o Twitter. Ai, cara. Caio, ó, se foi você que teve a internet roteada pela Aline aí, ó, oportunidade, garoto. Aproveita essa chance de ouro e convida para um homenagem. Ai, homenagem. A Cássia Lorenzetti desaprova, mas tudo bem. Tanto ninguém liga pra isso. Enfim, eu trampo em uma empresa de embalagens de flores. Montamos as caixas e colocamos o produto, no caso as flores. Mas olha só que inferno, são 60 funcionários disputando um único micro-ondas na hora do almoço. Não tem espaço suficiente na empresa para a quantidade de produtos que fazemos, então fica tudo uma bagunça. A filha do patrão só aparece lá para falar mal da roupa das funcionárias e, para completar, lá fica de frente para uma boca de fumo e, vez ou outra, um de nós é assaltado. Coitado. Caralho. Cara, e isso que a pessoa que sai de casa às 5h40 da manhã pra talvez ser assaltada, não conseguir almoçar porque são 60 com micro-ondas só, trabalhar num local que é insalubre, nossa, o ser humano... Bem-vindo ao Brasil, ao microempresariado brasileiro. Teve até gente que perdeu o salário todo nessa brincadeira com os noias, kkkk. Queria agradecer por serem meus chegados de busão durante a semana, vocês são fodas. Gente, eu tenho até história sobre esse negócio de ser assaltado na frente do trabalho. Quando eu trabalhava lá na gráfica que, né, domina os polos... Eu fui supracitada? Eu recebia em dinheiro mesmo, em cash. E, tipo, lá não é uma região, assim, né, bem movimentada. Então, assim, a gente... Não, pera, Nath. Você tem que citar que toda sexta-feira, lá na esquina, tem feira. Então... Tem feira. E aí, tipo, todo mundo recebia em cash. E a gente tinha que dar os nossos pulos pra, né, não deixar à vista que a gente tinha acabado de receber. E a gente sempre recebia no dia 5. Então, se a pessoa conhecesse a folha de pagamento do lugar, era fácil levar a grana de todo mundo, saca? Então, o que, que a gente fazia? É, como eu trabalhava em gráfica, lá tinha grandes rolos de fita, de papel, como é que é o nome daquele... Insufilme, isso. Aí a gente enrolava o dinheiro nos insufilmes e eu colocava sempre no meio dos meus peitos porque, né, encaixava e ninguém via nada. Mas tinha gente que colocava no, na cueca, tinha gente que colocava na calcinha, tinha gente que enfiava dentro da meia e tapava com a calça. E tudo isso pra não ser assaltado, gente. Era humilhante ter que sair com salário desse jeito. Então, eu super te entendo. José? José morreu? Não, eu só digo que... Eu estou sem palavras depois da fala da minha camarada Nath. Oh, Deus. Neste momento, é indignável. A solução... A situação do cidadão paulista! Não tô dando conta mais do José, velho. Gente, você bebeu o quê? Não, cara, amigo? É sério, o cara não existe. Cara, não, pode ser a pauta perfeita pro José. Olha, se ele bebeu, gente, ele não vai. Não, olha, desculpa, gente. É o seguinte: se eu falei tipo assim, ah, nossa, bebi um pouquinho, sabe? Se eu bebi um pouquinho, eu bebi 5 latas de cerveja. Se eu bebi, umas 6 ou 7 latas, tá ligado? Cara, o engraçado é que a primeira fase dele é incongruente com a última, sabe? Ele falou 6, aí eu levo pra 7, aí eu 5. Mas muito obrigado, Aline. Mas enfim, tipo, muito obrigado, Aline. Essa aí que tá aí, ó, dando o seu relato paulista de como que é a vida nessa difícil. Não existe amor em SP, suburbana, né, José? Exato. Não. Citando não, uma música merda. Não vamos citar crioulo, não, aqui, cara. Não, crioulo é bom. Mas essa música é merda. Vamos citar o seguinte, ó. Vamos citar o seguinte. Ó, Deus, olhai o meu povo sofrido. O que da... é isso? Que eu me feria. Tá. Nossa, velho. Tá bom. Cara, desculpa, Aline, você merecia muito mais do que isso. A gente entende como esse trabalho, tipo assim, não sei, tipo, o José e tal, mas o José também, essa vida de acordar cedo, pegar um ônibus pra trabalhar o dia inteiro. E às vezes num local que você não tem espaço pra fazer nada. É, ou então, tipo assim, tem essas condições, né? Tipo, onde eu já trabalhei em um local que era muito funcionário, também tinha só um micro-ondas, e pra sacanear o refeitório da gente, tinha uma mesa de bar de plástico, sabe, com 4 cadeiras, pra, sei lá, quase 200 pessoas na empresa. Tipo assim, quem chegasse primeiro pegava as cadeiras e pronto, ninguém mais comia em mesa, todo mundo comia em pé. Então a gente sabe como é essa situação e que, mano, infelizmente é o que a gente tem, porque se a gente não trabalha, a gente não come, não grava podcast, não compra 5 ou 7 latas de cerveja do José. Mas que bom que a gente tá te fazendo rir de manhã, gente, né? Pelo gente, menos. Gente, pelo menos você deixa eu falar essa miséria, deixa eu falar de o vida seguinte, que você leva. Não, antes do Felipe falar, deixa eu falar aqui, tipo assim, ó. Quanto mais vocês... Peraí. Licença que eu vou arrotar rapidinho. Nossa senhora, velho. Quanto mais vocês doam pra esse benéfico podcast pra sociedade, mais vocês trazem latas pro José Augusto gravar pra esse podcast. Então, por favor, compartilhem com esse bem, cara. Façam com que o José... Cara, se você tiver ouvindo no ônibus e alguém te perguntar tal, divulga a gente. Mano, divulga a gente de qualquer forma. Mano, tipo assim, A gente tá lá no Apoia-se, tem todas as nossas campanhas pra gente continuar com o projeto. Mas, cara, o que vale muito, muito pra gente, pra mim, pelo menos, particularmente, muito mais, é simplesmente você tá compartilhando, sabe, podcast pra gente... Não é ficar famoso, mas que, tipo assim, que você faça outras pessoas também rir com algo que você curtiu. E é muito bom esse tipo de compartilhamento. Mano, dentro de um ônibus, indo trabalhar no inferno, saca? Indo trabalhar na boca de fumo, praticamente. Você tornou seu dia feliz ainda conhecer um cara gatinho, viu? Falei esse pop unindo pessoas, unindo adolescentes que vão transar sem camisinha e fazer filhos imbecis. É isso aí, cara. A gente tá muito feliz com isso, mas de verdade, não, Aline... Não, Felipe! Quem diria que você não pode se unir com uma Nath, como um Felipe, como um José Augusto da vida, sabe? Exato. Acho que ela não quer, não. Enfim, Aline, muito obrigado, a gente agradece muito, continue compartilhando, continue ouvindo dentro do ônibus, meio que não indico muito que você pode ser assaltado seu celular e eu ficaria muito triste se isso acontecesse com você, que você ia perder uma parada que você teria que trabalhar mais no inferno que você trabalha pra conseguir outro, mas tipo, toma as precauções aí, e mais uma vez lembrando aí, como o José citou, estamos no Apoia-se, estamos com várias campanhas, estamos aí com a reta final pro podcast 100, e vou despedir aqui dos meus amigos que leram aqui o feedback. Tchau, Zé Pilintra, e tchau, Nath. Tchau, gente. Ô, até dona mais. De casa, me dê licença, me peço salão para vadiar. Me peço salão para vadiar. Me peço tchau, salão para vadiar. Deus, tchau. Meu Deus. Acabou. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Me dê seu salão para vadiar. Meia hora só, eu já vou já. Ô, dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar. Me dê seu salão para vadiar. Eu acho que eu quero começar falando aqui sobre o que a Amazon fez dentro desses formatos de lançar séries semanalmente. A Amazon tá fazendo... Uma que ainda pratica isso muito com as suas séries, é a HBO também, né? Mas a Amazon em si tem muita série que ela lançou de uma vez só, né? O condensado, 10, 8 episódios. Mas com The Boys ela foi muito inteligente, porque além de dela ter baixado a mensalidade para um caralho durante a quarentena agora também, né? O isolamento social... Ela fez pra todo mundo, pelo menos, dar um tempo de curtir a série. Então, tipo assim, lançar 3 episódios primeiro e depois o resto semanal, acho que foi a parada mais acertada que alguém poderia fazer dentro de uma segunda temporada que tava todo mundo esperando pra cacete. De uma série que a primeira temporada já foi um sucesso. Sim, eu acho que fez o hype aumentar muito e ser contínuo, né? É um sucesso de novos assinantes, eles pegaram números. Muito interessante. E eu até vou falar que eu gosto desse formato, exatamente por isso que a gente conversa, a gente vai discutindo mais o episódio do que soltasse de uma vez só. E até reassiste, né? Eu, tipo, por exemplo, eu lembro que quando lançou os 3 primeiros, teve aquele vácuo de uma semana ou foi mais? Acho que foi até mais de uma semana. Não lembro. Mas teve um vácuo de tempo, né? Até o episódio 4. Eu lembro que eu assisti os 3 de novo e fiquei tipo, nossa, teve muita coisa que eu realmente não prestei atenção. Porque é aquela parada, quando você assiste 8 ou 10 episódios num final de semana, principalmente porque todo mundo lança série, sei lá, sexta-feira à noite ou de dia. Aí você já maratona no final de semana inteiro quando é na metade do sábado você já terminou. Ou então no domingo. E você não tem muita coisa pra comentar. Não, eu vi a série e tal. Você nem lembra o que aconteceu no episódio 1 e 2. Não lembra da metade da temporada. É um pouco ruim. É um pouco... Não acho orgânico, não. E a Netflix também perde bastante palco com esse tipo de coisa. Cara, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Porém, eu concordo com a estratégia que é melhor pra Amazon. Reter o público. É, pô, você mantém sempre em voga. Todo mundo fica falando. Tem... criadores de conteúdo que fazem a parada durante a semana inteira. Eu entendo que isso daí é melhor para a Amazon. Porém, em estrutura narrativa, eu acho que ele ficou mais fraco do que a primeira temporada, tá ligado? Acho que, apesar de ficar no hype por mais tempo, devido a esse lançamento semanal, ele, estruturamente, tu vê os episódios, tu fica meio que tipo, pô, beleza, só teve uma ceninha maneira nesse episódio. Ou então nem teve cena maneira, sabe? Eu concordo com isso. Eu concordo com isso, mas eu acho que é devido a outra coisa, sabe? Que não esse formato com que eles lançam, mas sim, tipo assim, de um plano da Amazon, que ela quer, sei lá, lançar... Fazer que transformar isso num sobrenatural, né? 17 temporadas. Não, mas isso foi falado... Eles mesmos falaram que eles planejam 5 temporadas pra série. Sim. Uhum. Então, e a gente implorando pra ter só uma. Você nota que, claramente, sabe, essa segunda temporada ficou realmente um pouco mais arrastada. Tipo assim, eles estão voltando nesse mesmo problema novamente, sabe? Tipo assim... Mas eu vou falar pra vocês que eu acho que a galera que teve essa impressão é porque não conseguiu, não é que não conseguiu compreender, mas acho que não teve a percepção que a narrativa amadureceu. Na minha opinião, a narrativa, ela deu uma amadurecida em coisas que antes a gente não tava... Cara, assim, sinceramente, na primeira temporada, a gente não importa com a história passada de nenhum do The Boys... A gente fica muito interessado num possível passado do Capitão Pátria, no máximo. Porque o Capitão Pátria é o cara que a gente tá mais focado sempre, né? Sempre mostra, o pessoal fala, não, foi criado em um laboratório, não sei o quê. Você fica curioso com a história dele, e um pouco do Buster, porque tem uma mulher que sofreu estupro, e disso gerou um filho e tal. Você, tipo, realmente teoriza sobre isso. Mas o restante, sabe, só tá lá por tá lá. Se morrer, morreu. Você não tem aquela ligação direta. E agora com a segunda temporada, que realmente... teve um desenvolvimento de personagens, coisa que o Léo pode até... Eu e ele tava discutindo hoje que, basicamente, não existe na HQ. HQ é peito, bunda, sangue, palavrão. Aí, tipo, não tem aquele desenvolvimento todo e tudo mais. E eles trouxeram camadas psicológicas de profundidade para todos os personagens. Inclusive, adicionaram até mais camadas emocionais pro Capitão Pátria, por exemplo. Sim, mas vocês não acham que o Butcher ficou mal aproveitado, né? Será? Mal aproveitado? Eu achei que ele ficou perdido. Não, acho que não, cara. Acho que não. O que eu acho é... O Felipe tem completa razão da situação de aproveitamento, a profundidade e tal. Só que tem personagem que aprofundou ali que eu não tava interessado em saber. Então, eu não quero mais ver sobre o profundo. Tem muita gente que você tá cagando. Profundo é insuportável. Na moral, eu não sei a opinião do resto aqui. Eu acho que o Fred deve ter uma opinião contrária, mas assim. Eu acho que o arco do profundo. Eu acho que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu. Vocês esperaram que no final alguma coisa muito grande da igreja viria, entendeu? Alguma coisa muito grande. Todo mundo. Isso daí, no meu ponto de vista, tá? É o único problema sério dessa temporada, assim, no meu ponto de vista, falando como narrativa. Mas, assim, a narrativa da segunda temporada, eu concordo com o Felipe. Eu acho que ela ficou melhor. Ela pode parecer mais arrastada, por quê? Porque ela quer ficar contextualizando a gente de várias situações. Por exemplo, aquele trauma pessoal do francês, por exemplo. Entendeu? Todo aquele esquema, aquela parada do Lamplighter e tal. Eu me salvei de alguma coisa, me deu vergonha na cara. Não, então... Cara, outra parada que eu não queria ver, cara. Não, mas aí que tá o detalhe. Pelo que eu entendi, vendo dessa forma, parece que é o que tava fazendo mais sentido pra narrativa. Porém, essa parada do profundo, até no começo, eu tava intrigando, porque eu falei, cara, quem que são esses caras? Porque, tipo assim, né, é aquela parada. E eles satirizam, inclusive, o esquema da igreja, porque quando você tá entrando, tá todo mundo sorrindo pra você. A hora que a coisa não dá certo lá... até aquela hora que o profundo fica puto com o cara, pô, eu não vou entrar, o cara vira pra ele, você está sendo tóxico, você tá ligado? Ou seja, já virou a bunda dele e meteu um bicudo, você tá ligado? Na hora. Então, tipo assim, essa narrativa da segunda temporada... A narrativa da segunda temporada, no meu ponto de vista, tá, foi mais arrastada, mas eu acho que ela contextualizou melhor. Eu sei que, assim, eu queria ver mais porrada também, eu queria ver o bicho pegar, mas eu acho que certos nuances aí... era mais fácil. Na verdade, assim, a primeira temporada, ela tinha o dever de tentar te pegar de alguma forma. Então, tipo assim, eles têm que jogar vários recursos narrativos diferentes, né? Eles jogam vários recursos narrativos diferentes pra ir pegando aqui. Eu vou pegar aqui o cara que quer ver porradaria. Vem pra cá você. Eu vou pegar o cara aqui que gosta de narrativa. Vem pra cá. Eu vou pegar o cara que gosta de ficar, vamos supor, pessoal que vai fazer um podcast aqui teorizando e tal. E pega. Eles vão pegando um por um. A primeira série é como se você fosse pegar uma pizza de a portuguesa, você tá ligado? Que tem aquele monte monte de coisa diferente que agrada todo mundo. Então, no primeiro momento, você acaba assistindo ela e levando ela até o fim, só que você ficou intrigado. No final, ela deixa aquela ponte para você ficar intrigado pro segundo. Na segunda, eles querem levar a série para algum lugar. Então, até que eu tava comentando hoje com o Felipe, e eu acho isso muito bom, que eles criaram uma narrativa própria e se distanciaram da HQ, porque a gente não ia gostar de ver uma segunda temporada igual a primeira, no meu ponto de vista. E outra, eu vou falar uma coisa, tipo assim, não só agradeço por ter distanciado, e acho que foi até no primeiro cast que eu falei que eu esperava que nessa segunda acontecesse igual na HQ, os The Boys já começavam a injetar o composto V, e nesse composto, e ganhar poderes, e tipo, mano a mano contra os heróis, não aconteceu. Porém, eu fiquei feliz com o desenvolvimento de personagens, porque, tipo assim, igual o Arthur falou, não queria saber muita coisa do profundo, não queria saber da história do francês, eu não queria saber de agente da CIA falando pro Leitinho lá, falando, ai não, você tem que largar isso aqui, porque senão você vai ficar sem sua família, todo mundo não consegue sair daqui. Mano, tipo assim, o conceito da máfia, sabe, entrou, não sai mais. Aí eu fiquei assim... Beleza, tem muito. A temporada tem sim suas barrigas, concordo. Porém, eu achei muito mais importante do que ser porradaria. E, assim, uma coisa que eu sempre falo: The Boys, no sentido porradaria, é que nem Game of Thrones. Não tem porradaria bonita de se ver. Coreografada nem nada, não. Tem, The Boys, pelo que eu puxo aqui na minha memória, nossa, tem uma porradaria bonita só. Que é a Kimiko versus o Black Noir. Primeira temporada. Uhum. E assim, não é tão bonita, é uma parada da WWE, ela vem de cima, eles jogam no chão, os dois rolam, e é unhada, e é isso, tipo, não tem nada. Tem no primeiro episódio o Demolidor tomando um telefone. Essa porra foi foda, essa parada foi foda, mano, do telefone. Caralho, o maluco vem, porra, cheio de espirocópicos, tá ligado? A mina vem, porque ele vai entregar, não sei o que. Quem não viu, mentiu. Exato, mano. É o cara, e o pior é que o Capitão Pátria vem e fala assim: maneiro, seus poderes, tal, rindo, daqui a pouco o telefone. Maluco, porra. Então, essa cena é foda. Eu acho que a segunda temporada dá uma certa barriga, e o que eu tava falando, Butch, Sogueiro, é porque criou um arco nele e foi um pouco de redenção. Ele no final. Querer salvar o menino, além da esposa, tal, dá uma atitude heróica dele, e sendo que The Boys são canalhas fazendo canalices. Não, cara, mas ali fica evidente que ele é filho da puta, mano. Fazer coisas mais heróicas. Não, uma coisa é humanizar o personagem, outra é redenção. Ele não teve redenção. A mesma opinião que eu, mas eu acho que na hora que o Butcher, que a Beck morreu, que a Becca morreu lá, a Beck morreu, o Butcher, na hora que ele juntou a mão naquele pé de cabra. Ele matou o moleque. Ele só não matou porque o Capitão Pátria chegou, velho, no meu ponto de vista. Eu não sei, eu acho que não. Acho que não, porque, sabe, a estrutura. Olha, não, sabe por quê? A estrutura narrativa. Não. O Butcher ia arregaçar aquele moleque com o pé de cabra. Antes disso, ele tinha chegado na esposa dele falando, não, eu ia entregar, não sei o que e tal, e blá blá blá, eu não vou fazer isso, não tive coragem. Então, tipo assim, a narrativa. Mas a mulher morreu na frente dele, cara. Não, calma. Mas ele. Mas esse é justamente o lance da série, porque veja, Butcher, ele odeia tanto o Capitão Pátria, tanto a ponto de dele proteger o moleque porque o Capitão Pátria ia matar. É a série criando uma rivalidade entre eles pra que vai durar isso aí bastante, até surgir o soro pro Butcher ganhar poderes em alguma temporada aí e sair no soco com o Capitão. E a série tá jogando isso pra frente e ela vai jogar muito ainda. Eu não, quer dizer, eu acredito que vai ter qual é o nome do soro lá? Eu esqueci agora. Composto V. Em algum momento vai surgir esse composto. Em algum momento o Butcher vai tomar pra descer o cacete no Capitão. E aí vai ser uma porradaria. Que a série vai gastar um Game of Thrones lá da batalha lá dos bastardos. Dos bastardos. Só um episódio. Sobre isso. Tem que lembrar algumas cenas anteriores E era o Butch invadindo a residência do maluco lá, que eles foram tentar convencer e não tinham conseguido. Ele invade a casa do maluco e fala: vou matar tua família, vou matar teus empregados, vou matar todo mundo aqui. Você não apareceu lá, irmão. Butch, a moralidade é do Butch, Felipe, é muito flexível. Não, então, por isso que eu tô falando que é flexível, mas de qualquer forma, a temporada inteira construiu, e eu tô falando isso com todos, vocês estão pegando só o fato da criança. Eu tô colocando o fato dele baixar a guarda pra luz estrela, pra ele meio que se reconciliar com o Rio, pra ele, tipo, fazer daquilo dele realmente uma família. Mano, o Butcher, na temporada toda, é um cara que ele volta como cuzão, querendo bater todo mundo, peitando de frente. E no final, não, sou o good guy da CIA, sou família agora. Agora volta. Mas, ô, Felipe. Ele não é, gente. Ele deixou os moleques lá todo fodido, cara. Ele não voltou pra ajudar o resto da rapaziada na primeira temporada. Tô falando que ele volta de qualquer forma. Tipo assim, ele não voltou pra ajudar a rapaziada. Mas você entende que a estrutura narrativa toda fala que, tipo assim, daqui pra frente eu vou tentar ficar de boa com todo mundo e fazer disso aqui realmente uma família? Foi isso que aconteceu. Ele chegou cuzão com todo mundo, batendo de frente, não sei o quê. Ele quase foi pra cima do Leitinho, boa parte da primeira parte da temporada. Direto os dois estavam querendo sair no soco. Ele bateu no Rio com a porta do carro, porra. Não, porta do carro não. Ele deu uma porrada com o moleque caiu cuspindo sangue. Então, tipo assim, aí pro no final, cara, tem uma coisa, né, no quase no final. Ele é luz mas isso estrela. Mas, Felipe, cara, isso é a mulher que faz estrela. Isso. Ele, isso não, aí mas, é... Ele é a luz isso estrela. Isso aí a mulher faz isso mesmo. Na cama de hospital, cara. Falando, nossa, ele é demais pra gente, né? Caralho, vai tomar no cu essa cena, cara. Vai se quebrar, puta merda. Aí se fuder, cara. Não tem como. É difícil, ele faz a caminhada. Foi na caminhada de redenção, sim. Mas olha, vocês falando aí sobre o negócio das barrigas, cara, eu sou uma pessoa que eu discordo um pouco de vocês, porque eu o que eu gostei da série foi isso, sabe? Tipo assim, isso, exatamente. Eu sou um cara que eu de birds. O José é o cara que transa com grávida. Nossa, mano. Eu tô pesado. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, gente. É natural. Então, me explica aí. No papai e mamãe, tu sente o chute? Não, é mais salvo na tarefa em volta. Caraca. Que isso? Que merda. Cara, o pior. Nessa, o cara vai ficar aí, ó. Foda-se, velho. Eu tô falando, canalista. Entendeu? Canalista. É isso que é. Alô, Rafinha, para isso aí. Tá quase chegando lá. Grande amigo. É porque pra mim, isso que foi que teve uma distância crucial da série com a HQ, sabe? Enquanto a HQ tem aquele negócio de, sei lá, acho que na quinta edição eles já estarem injetando o composto V no cu e fazendo os super-heróis praticamente nem comerem asfalto, sabe? Porque, cara, o modo com que eles lutam com os super-heróis na HQ, você vê que é muito que os super-heróis não têm chance, sabe? Com eles. Sim, sim. Na série, ele já inverte isso. Coloca, tipo assim, esses caras são praticamente semideuses, e você tem um grupo aqui de meio que de desajustados. É quase como se fosse aquelas séries dos anos 90, sabe? Tipo, Esquadrão Classe A, coisa assim, que tem. Cada um tem a nossa, sua especialidade. É dos anos 80, essa, velho. Mas The Boys é literalmente isso, cara. Não faz mais sentido. Oi? Não, sim, faz sentido a comparação com o Esquadrão Classe A, faz muito sentido. Sim, sim, porque depois é muito isso, você tem o cara que entende de química, você tem o cara da tecnologia, você tem o cara durão, sabe? Enfim, e tipo assim, eu gostei porque esses caras, tipo assim, como você não vai gastar o seu tempo de tela com confrontos, porque esses caras não teriam chance num confronto, e isso fica bem claro quando, principalmente, sei lá, por mais que você veja que o Butcher é um cara fodão, ele não aguenta 2 minutos de porrada com o Black Noir. Tipo assim, você vai gastar como? Você vai, tipo assim, tentar aprofundar humanizando esses personagens. E tipo assim, eu vi muita gente reclamando que em relação ao quadrinho, os personagens eles são nerfados, sabe? Mas tem que ser, né? Deus me livre se não for. E, tipo assim, é porque na HQ todos eles, todos, sem exceção alguma, são completos psicopatas. Mano, na HQ, o Billy Butcher, ele pode colocar os 17 heróis em fileira e dar um tiro de 12 a 2 km de distância. Ele vai arrancar a cabeça de todo mundo. É esse o nível de power que ele, de overpower que ele tá na HQ. Assim, ó. Mas aí é que tá. É isso que eu fiquei um pouco... estranhei nessa temporada, voltando a falar do Butcher, é porque na HQ sempre tem algum plano, nem que seja o mais filho da puta, e no final ainda, que é mais filho da puta ainda de todos, né, e tal. E aí no início dessa temporada ele tava perdido. É, isso que eu estranhei um pouco, por isso... Ah, cara, qualquer homem de meia-idade tá perdido. Pra no final ainda tentar salvar, tá certo. Vocês comentaram isso aí, eu não tinha tão percebido isso dele pegar o... Qual que seria a reação dele em então. Então, do menino, né? Mas eu cara, e olha, se ele tivesse aberto aquele menino, eu ia regozijar na violência, porque aquele garoto é muito chato. Puta que me pariu, que moleque insuportável, velho. Puta que sorry. Embora a narrativa do Butcher e dos garotos estejam, tipo assim, claramente tá acostumado na HQ, isso é muito bom, um pouco fora do que a gente existe um paralelo com um paralelo e uma tentativa de ficar meio alinhado. Por exemplo, no final da temporada, quando ela fala pro Butcher que tá montando uma equipe pra monitorar a ação do Supers, no caso, a HQ já começa com ele fazendo parte dessa equipe. Só que ele tinha parado há um tempo. Já direto na CIA. Só que ele tinha parado um tempo, tanto é que a primeira vez que eles aparecem aprontando com os octolescentes lá, o pessoal fala, pô, a gente achou que ser o Capitão Pátria. Eu achei que esse cara tinha sumido e tinha parado, mas ele voltou. Né? Ou seja, os caras eles já tinham tentado isso anteriormente e, de fato, agora estava voltando. Porém, tem que criar... Tipo, o Hugh que funciona na série como aquele... Como o Robin da Era de Ouro, sabe? Ah, o que você está fazendo, Batman? Olha, estou fazendo isso. Aí ele falava, olha, Batman. Aí ele falava totalmente simplificado que o Batman falava. Você está fazendo isso. Santa barbaridade, Batman. Então, tipo assim, o Hugh na série é meio que um vínculo com a pessoa mais sensível da situação, entendeu? Eu entendo a narrativa dele funcionar dessa forma. E, só que nos quadrinhos isso não acontece, velho. Tipo assim, os caras são todos perturbados do começo ao fim. Tudo bem, né? Não é muito legal você ver tua esposa explodir na tua frente, tua namorada, né? Mas, tipo assim, cara, os caras são perturbados, são muito perturbados desde o começo. E esse final da série, né, aparentemente tá querendo remontar uma equipe, e provavelmente ele vai recrutar os caras todos de novo, e eu acho que é agora que vai aparecer a parada do composto V pra eles. Só que eu acho que não vai ser tão retardado igual aí nos quadrinhos, né? Igual o pessoal falou aí, que, cara, o primeiro encontro que eles têm com aqueles adolescentes lá, mano, não dá nem pro cheiro. O leitinho pega dois e joga pro lado como se não fosse nada, velho. É uma parada muito nada a ver. Cara, mas olha só, em questão de roteiro, só que não é que eu não tô contra o que o José falou. Mas eu tenho uma observação que é o seguinte: barriga é diferente de porradaria na série. Não tô dizendo que tem que ser porradaria o tempo todo. Até porque um dos momentos mais maneiros que eu gosto é a conversa do Billy Bruto com o pai e a luz estrela com o leitinho conversando na cafeteria. São os momentos que eu mais gosto da série. E não teve ação, não tem porradaria nem nada, mas tem uma construção maneira, sabe? Tipo, é legal você ver. Agora, caralho, você vê o francês. O francês tem a história lá dele proteger a observar aquele homem de gelo lá que virou homem de fogo, que eu não sei o nome. Brincadeira. Lamp Lighter, né? Aí beleza, ele vai lá, segue o cara, o maluco fica com a overdose, ele se distrai, pronto, o cara matou os filhos da mulher. E tipo assim, não foda-se, sabe? Por que que o cara foi lá? Não, foda-se, tu não vai saber. Ah, beleza, então. Tá bom, então o cara é importante agora. Não, foda-se, o cara faleceu. Aí fica, caralho, agora fudeu, mano. Então, tipo, o cara vai ficar com essa porra pra sempre na vida. Vários desses furos, a série tem vários desses furos de roteiro, de tipo assim, ah, como furo que não, tá? Não, inconsistência mesmo, não se fosse furo, inconsistência total. Assim, ah. Tipo assim, ah, como que o personagem tal sabia que o outro personagem tal tava nesse lugar? Você não tem nenhuma resposta, sabe? E isso simplesmente acontece. E aí você sai dele, ele encontra com a mãe dessas crianças, Aí você fala, porra, fudeu, agora, caralho, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa pra trama. Não, é tipo, beleza, tu deixou meus filhos morrer, tu fica no teu canto, eu fico no meu. Tá, não levou a lugar nenhum. Aí tu vai pro profundo, vai conversar com a porra das guerras, maluco. É se fuder, cara. Ele depois fica tomar um ayahuasca. E é, caralho, assim. Ele fica marolando, conversando com a porra. Tomando, isso é do E é o episódio inteiro dessa porra, velho. O episódio inteiro. Começa assim, aí depois já tem escolha de esposa. E é outro porra, cara que ele tenta fazer uma caminhada de redenção, mas o cara só tava fingindo pra voltar pro set, que todos nós sabíamos desde o início. Não levou em nada essa porra. Foi uma barriga desnecessária que não levou em nada. Se no final da parada te entregar algo, pô, maneiro, show. Acrescentou alguma coisa. Agora não te leva a lugar nenhum, cara. É muito frustrante, mano. Porque pega um episódio. Punheta mal batida. É, cara. E tipo assim, eles fazem, e ainda fazem a jogada mais escrota que eu percebi, que era o seguinte, esse negócio de explicar o passado do francês era pra botar o desenvolvimento da Namco pelo que ela tá passando, depois do que acontece lá com o irmão dela. Que é um casal que, além de não funcionar, além de não ter química, você nunca entende se é fraternal, paternal ou sexual. Tipo assim, fica uma confusão escrota com esses dois, que é assim, se bem que começa um pouco mais sexual e depois ela entende. Assim, nossa, velho, um cara que cheira pilha praticamente. Um cara que. É muito ruim. É muito tipo, ruim. O cara gosta de pilha, tipo. Pilha assim, nesse nível, hein? Essa. Olha, já sabe onde censurar, né, Fred? Serão que vocês, quando falam o nome dos caras, vocês censuram, é verdade mesmo? Então a gente no nosso podcast tá fudido, velho, na real. A gente faz isso, que a gente recebeu 5 notificações do Ministério Público por coisas, né, assim do tipo, então a gente fica um pouco sério, mais velho? Cabreiro. Mas aí, porra, tu fica nessa parada aí, tu fica assim, caralho, eu quero saber o desenvolvimento da Namco, beleza, se durante o flashback do francês vai mostrar essa porra, tá bom, beleza, eu aceito. Aí a menina aparece em 3 frames, cara, é muito escrota essa porra, e não leva lugar nenhum. Pra que ela tava fazendo aquelas missões lá doidas que ela tava pegando com... Caralho, entrega, delivery? A pique em casa. Se não for, já vou ficar bolado. E aí, porra, não leva pra lugar nenhum, mano. Esse bagulho, ela fazia uns assassinatos aí, fazia uns trabalhos aí, foda-se. Ela virou freelancer, né? Virou um hit. Essa porra foda. Nos quadrinhos vale lembrar que ela faz, né? Tipo assim, ela tava fazendo esses trabalhos, aí eles voltaram e chamaram ela de volta, entendeu? Ou seja, ela já, tipo, tem o costume de fazer trabalho pra máfia quando ela não tá trabalhando com o Butcher, né? No caso. E outra coisa que deu impressão é isso, sabe? Nessa segunda temporada, tentaram colocar vários, digamos assim, easter eggs pra mostrar, olha só, gente, uma cena dos quadrinhos, sabe? Que nem o... Nossa, cara, e foi feio, fizeram feio, fizeram mal. É, tipo assim, que nem o caso do Linguiça do Amor lá, que apareceu durante... Sausage Love, né? Sausage, não sei como que fala. Love Sausage. Love Sausage. Caralho. Assim, é só pra ter, tipo, nossa, a gente fala de pinta e buceta. Que é típico do quadrinho, né? Isso, querendo ou não, foi mais fiel mesmo. E uma coisa que eu concordo também com isso que foi dito é que a série, ela começa, principalmente nessa segunda temporada, a abrir várias coisas que ela não vai te dar resposta. Tipo assim, o próprio lance da igreja lá, que a todo momento eles ficavam falando daquela água. Eu não sei se é uma água, se é uma cerveja, se é um refrigerante. A fresca. É colocado a todo momento como um signo de tela, sabe? Aquilo lá, que sempre que vai acontecer alguma coisa na igreja, tem alguém oferecendo uma fresca. E não é, tipo assim, não é desenvolvido pra nada, sabe? É só, tipo assim... Na dublagem, aquele pastor, quem dubla é o Guilherme Briggs, aliás, um abraço pra ele novamente. Eu assisti o legendado dublado. O Guaraná Jesus, cara, falou muito e é igual a qualquer coisa, tá ligado? Usar o Guaraná errado. Porra, eu fico puto com essa merda, mano. Tudo pro profundo final. Que eu odeio fresca. Vai tomando o cu, velho. Que personagem merda. Foi só pra isso, moleque. O profundo é o personagem. Tipo assim, tá passando a hora da. Se eu não me engano, no HQ, me corrige aí se eu tô errado. É a Luz Estrela que mata ele, ou se vinga dele, não lembro. Acho que ela só se vinga, não chega a matar ela ele. Ela se vinga. Só se vinga, de uma forma muito interessante. Então, mas tipo assim, vai lá. Eu só ia dizer que eu gosto dos personagens na série, até mesmo do Profundo, por causa desse aparente grau de profundidade que a série tenta dar. Nossa, José! Você já foi melhor. Não, eu tô dando esse voto de boa fé, sabe? Eu tô olhando pra Amazon e eu falar, olha, eu sou um espectador médio. Eu acho, aí é só chute meu, porque estão falando de uma série derivada, né? Seria o... Sim, não, estão falando, não, vai ter. Eu acho que o Profundo vai aparecer nela. Nossa, não, velho, não, aí eu cancelo meu Amazon, isso é uma ameaça de verdade, não, você vai perder a minha assinatura, eu já sou 5 anos assinando com vocês. Vocês acham tão impossível assim? Eu acho que a Amazon é mau caráter o suficiente pra pegar só personagem chato pra colocar pra colocar essa porra desses personagens. Tipo, o cara que leva o Profundo pra religião lá, o arqueiro. Esqueci o nome do arqueiro lá. Vai ter ele. Vai ter, sei lá. Vai ter aquela igreja de novo, a igreja da Luz Estrela. Vai ter a mãe da Luz Estrela, que é uma pessoa. Caralho, o núcleo da Luz Estrela. É a Luvira, a mãe dela, mano, velho. Nossa, que pariu. Vontade de dar uma facada em todo mundo ali. Na moral, velho. Que falta de paciência. Aquela mãe. Ai, ela é outra barriga, cara. Ela é outra barriga. Outra barriga. Não faz sentido isso, cara. Eu concordo que é só barriga mesmo. Não tem nossa, nada. Velha desgraçada. Que velha desgraçada. Morra. Pega a tua vida e vai na esquina mais perigosa que você conhece aí da tua rua. E vai, mano. Pra você ver se não tem um clima hostil. Vai lá. Agora a mãe da Luz Estrela, meu irmão, passeia, tá ligado? Tipo, faz compras. Nossa, cara, não, mas assim, isso é uma crítica séria. Tô morrendo, você tá ligado? Pior de tudo é que é uma crítica séria. É uma crítica boa, porque você puxou uma coisa que, tipo assim, eles estão sendo ultra procurados, os caras nunca andam disfarçados. Nunca, mano, todo mundo com a cara à mostra na rua. Todo mundo, tipo assim, pega carro de boa. Tipo assim, não existe câmera de segurança em The Boys, sabe? Não existe, velho. Tipo assim, eu tô. The Boys é uma série que você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande, porque tudo ajuda os The Boys. Assim, porque a burrice alheia é muito maior do que eles, saca? Não tem cabimento. E assim, é muito escroto, porque a Luz Estrela aparece, tipo, toda... Caralho, James Bond, tá ligado? Tipo, bonezinho, óculos, pá, casacos, caralho. Ah, vai não, mais ou menos. Não. Ela de vez em quando dá umas vaciladas também, que ela tá de cara limpa na rua. E ela é uma super heroína mega famosa, então isso também... Tipo assim, de vez em quando só que ela vai de capô levantado. Mas ó, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Ó, vou falar uma parada pra vocês. Isso daí eu já falei em outros podcasts nossos aí, e pros ouvintes aí do Fuleiros. Tentem assistir as coisas, por mais que a gente tá aqui analisando esse monte de coisa, mas é bacana ter um pouco de suspensão de descrença nesses sentidos aí, porque na real... Muito em The Boys, cara! Na verdade, desde o começo você tem que ter, vamos falar sério, né? Porque essa temporada foi um pouco cringe nesse aspecto. Se a gente ficar observando, vai ficar foda, porque se a gente for ficar falando, pô, ela tava de cara limpa na rua, porra, velho, isso todo mundo percebe, você tá ligado? Mas, né, pelo recurso narrativo, né, o pessoal deixa passar. Eu concordo que se a gente fosse avaliar por problemas mesmo, que tipo assim, caralho, isso me incomoda? Incomoda. Pra caramba, que você fala, pô, como é que ninguém tá reconhecendo uma heroína que tá no outdoor do lado do Central Park, entendeu? Ah, mano, tem ela 24 paradas. Horas por dia cantando no rádio, velho. Que momento que é vergonha alheia total, ela cantando lá no funeral do... Qual o nome dele mesmo? Translúcido, não, do outro, do que pega fogo. Pega fogo não. É, que bota fogo. Não sei. Foda-se, não sei. É outro personagem relevante pra caralho, só serviu pra gente... É o Homem de Gelo, cara. Só serviu pra gente ver uma coisa que a gente gosta muito na adolescência, que é pornô grupal. Aí, pornô em grupo, né? Você coloca ali o DVD, né? Sei lá, Kid Bengala em Big S. Aí você com seus primos. Na verdade, punheta também é sexo grupal, cara. É 5 contra 1 total, é sexo grupal também. Ai, meu Deus. Caralho, hoje tá foda. Aí só serve pra isso. Ele só, assim, a participação dele na série é pra fazer a brincadeira com o personagem dele antigo. e a gente vê paródia de pornografia de super-herói. Mano, e é só isso que o cara não desenvolve. E na, mano, ele não desenvolve nada. Tipo, tudo que ele poderia fazer acaba em dois episódios, que tipo, num eles conhecem ele que é no laboratório lá, que tem a Eleven do Stranger Things. É só isso. E depois restarta tudo. Não, só isso não, mano. É a piroca gigante. Ah, mas foda-se também, pirata gigante. Caralho, cara. Não. Foda-se não, cara. Tem a melhor cena da série. É quando o maluco enrola a piroca no pescoço. De repente o seu amigo dá uma pirocada no seu pescoço. Isso acontece com todo mundo. Cria vergonha. Mano, que isso. A situação é muito boa ali, cara. Vocês já colocaram coisa pior na boca e pagaram, hein? Exato. O cast ficou em silêncio, mas só ficou o risinho. Ficou... risinho sem graça, é que todo mundo lembrou das coisas. Que não devia ser, mas eu quero voltar. Esse é foda. Exato. Eu quero voltar aos primeiros episódios, assim, só pra gente tentar ir num cronograma. Os três primeiros episódios, o que vocês acharam? Porque eu achei meio, sei lá, meio nhé, com o terceiro episódio maneiro, assim, só pra me animar. Mas os dois primeiros ficaram meio... E na balança, assim, sei lá. Eu acho que sempre, assim, principalmente quando é segunda temporada de série, os dois, três, às vezes, primeiros episódios são aqueles pra, tipo assim, vamos saber o que aconteceu enquanto estava nesse ato. Então é sempre aquela encheção de linguiça, sempre, vamos ver como o mundo tá agora, o que aconteceu, como está a vida das celebridades, sabe? É tipo isso. Mano, é assim, é uma coisa que eu sempre gosto de comparar. Segunda temporada de quase tudo é praticamente janeiro nos telejornais. É o pessoal falando de o que aconteceu no ano novo, aquelas reportagens sobre como reaproveitar a comida do Réveillon, sabe? É só isso. Fica legal a historinha dele aí nesse. Então, é tipo dá isso. Dá uma borrisada. É só isso, cara. E The Boys não funciona. Agora, cara, eu não concordo muito, cara. Eu posso adiantar um pouquinho? Eu já vou dizer que eu odiei o final. calma. Vamos falar da. É porque a gente ainda tem que ir pra Stormfront e tal, a gente só deu hate em um casalzinho cringe. A gente só postou. Não sabe mal do meu chip, tá bom? Caralho, que chip deu certo nessa temporada aí pra tu, cara? Cara, o pior de tudo, o melhor chip que tem é Capitão Pátria e Stormfront. Que os dois funcionam como casal. O melhor chip vai é o Wolverine e o bonequinho. Não, qual? Pra mim. Ah, não, cara. Bonequinho, melhor chip. Não. Pô, vocês estão muito fracos, cara. O melhor chip é o Capitão Pátria com o Doppelganger lá, cara. Esse também é bom, hein? Verdade. É o melhor chip que tem, cara. Vocês estão doidos. Não, mas, cara, eu sou a pessoa que tô aqui nesse podcast pra passar pano pro francês, cara. É isso. Não dá, cara. É personagem chato. Ai, só porque eu sou francês, eu tenho que ser gay e fumar cocaína, cheirar cocaína. O pior é o Guy Fawkes, velho. O Guy Fawkes é um filho da puta que ele só pegou o estereótipo pra colocar como personagem, velho. É isso que ele queria. Noiado, e era isso que ele queria. Aí colocou uma historinha pra ele pra você ficar gostando dele, pra ele parecer um pouco herói. É isso que eu comentei na série. Né, dessa temporada. E ainda pra patroa dele falar, não, e dessa vez não esqueça as crianças, né? Não larga o seu posto. Cara, não. Ruim. Aquela velha ruim. Também, desgraçada, vive chorando pelos cantos, amargurada pra porra. Ah, vai se foder, tá melhor do que todo mundo. E ainda fica aí, culpa sua, assim, quem manda você tá me metendo nesse mundo? Você vai matar sua família, assim. Desgraça. Fala aí, pessoa de desgraçada, e aquele irmão lá da Namco? Então, olha, eu só ia me defender e falar que quem não gosta do francês é porque nunca tentou beijar os coleguinhas depois de ter cheirado 2 quilos de cocaína, tá bom? Exato. Rapaz, isso não é, pelo amor de Deus. Não, tira não. Segura ele. Não, vamos. A gente já tem a introdução, que parece uma coisa muito bonita, muito militante, muito feminista, da Stormfront, que foi a personagem que deu mais destaque pro começo da temporada. Por quê? Porque o final da temporada termina com a bagunça do caralho, com, né, o Billy Butcher sendo acusado mais do The Boys, ter matado lá a Madeleine, que era VIP, né, do Relações Públicas, né, da VOT. E nisso ela começa a caçar as bruxas e tudo mais. E nisso a gente descobre, né, que o Capitão Pátria, além de ter estuprado, engravidou a esposa do Billy. E daí pra frente a gente começa a temporada com, tipo assim, o Capitão Pátria um pouco mais controlado, porém ainda querendo aquela sede de poder, colocando aquela outra assistente lá no local. E a Stormfront chegando com aquele belo discurso pras massas. O discurso que todo americano médio quer ouvir, né? Que, tipo assim, é morte aos imigrantes e vamos aí, você que é branco, vamos pra frente, porque esse povo de outra cor não vale nada. E ganhou muito destaque com isso, ela também com empoderamento e tudo mais. Só que a gente vai acabando descobrindo que é nada disso, né? Que a VOT, além de tudo, apesar de ter um nome bem óbvio, é uma empresa nada mais que nasceu do próprio nazismo, né? Durante as campanhas de nazistas, do Holocausto e tudo mais. E que também, eu acho muito que eles vão puxar isso no spin-off que o Tio Albert comentou, ou talvez na terceira temporada, esse passado da VOT. Porque vai ter o Dean Winchester aí, né, na próxima temporada, sendo o alter ego praticamente da série pro Capitão América. Então vai... Que ele é um personagem do passado. É um personagem que lutou, se não me engano, no nazismo durante a... Nazismo? É, sim. Durante a... Nas HQs eu acho que é mais ou menos isso que acontece mesmo, pelo que eu tô me recordando aqui. Então vai ter toda essa estrutura montada. E eles colocaram tudo isso em cima da personagem dela, que também existe nas HQs, e que tem basicamente as mesmas funções. O que vocês acharam dessa personagem específica, da Tempesta? Qual foi a primeira impressão, o desenvolvimento da personagem? Foi a melhor personagem da temporada pra vocês ou não? Cara, eu acho que, tipo assim, começando, eu acho que é aquele negócio que a gente meio que falou aqui, sabe? Assim, eles tentam colocar uma certa profundidade, eles tentam colocar um certo discurso mais inteligente, mas só que às vezes falta sutileza, sabe? Tipo assim, e eu não tô dizendo que isso necessariamente seja uma coisa ruim, porque os diálogos são muito expositivos. E, ok, você tá fazendo uma série de heróis, sabe? Você não vai esperar que um negócio nível Godard. Sabe? Oi? Não, mas tá fazendo um negocinho de herói, e quem que você vai atrair? Você vai atrair, sei lá, os pessoalzinho de 15 anos, massa velho e tal, falar tipo assim, nossa, agora esse super-homem do mal, super-homem psicopata. Mas, tipo assim, eu acho que... O cara lê Injustice e o cara já tem um pouco de orgasmo, né, cara, com Superman putaço, né, velho? E daí, tipo assim, pra mim, eu não tô dizendo que isso deixa a série ruim, mas eu tô dizendo que às vezes subestima a inteligência do espectador, sabe? Tipo assim, ok, você já me mostrou o que é essa personagem, você tá jogando diálogos cada vez mais e mais expositivos só pra você tentar fazer uma puta crítica social foda em cima de um levante fascista, o que sim é importante, mas... Eu não sei se surte tanto efeito como o pessoal do Twitter gosta de achar, sabe? Então, eu fiquei incomodado com isso, que pelas várias críticas e opiniões que eu vi, tipo assim, o pessoal, nossa, série atual, não sei o que, tem que bater, matar nazista e blá blá blá, concordo com isso tudo, mas, sei lá, fica aquela militância sem trabalho de base, saca? Fica elas por ela. A maioria, muito... a grande verdade é essa. Militância de sofá, a minha famosa militância de sofá. Me incomoda um pouco da série por causa disso, por quê? Porque, tipo assim, eu acho o desenvolvimento e a construção da Tempesta, a da Stormfront, a Tempesta, que ficou assim na dublagem, né? Muito bem desenvolvido, por quê? Porque ela foi uma personagem que chegou e tal, ela foi mostrando as garrinhas aos poucos, mas, tipo assim, em contraponto, ela só tava mostrando as garrinhas. Por isso que o José usa a inocência, porque assim, ao mesmo tempo que você praticamente, no mesmo episódio, sabe que ela é nazista, no outro, ela tá fazendo um joguete com o público também, não só com o pessoal da VOT, não só com os heróis, da mesma coisa. Então, você sabe que já que ela é nazista, então não tem por que tá tendo aquele teatro todo, e a Luz Estrela, e tipo assim, os personagens descobrem muito rápido quem ela é, sabe? Tudo eu acho a temporada tem barriga, mas tem muitas informações, são muito corridas. O pessoal já descobre ali no início, no meio da temporada, que ela já é isso e aquilo, e já tem a luz estrela James Bond, que ela invade tudo, sabe ser hacker, ela sabe pegar a informação. Cara, na real, se acontece a famosa cena do James Bond, alguém chegar e dar uma coronhada nela, eu guspia, velho. Falar, ah, não. Aí é sacanagem, velho. Não, porque foi. Então, tipo, aconteceu isso tudo e, tipo, beleza, e já acabaram com a personagem, sabe? Ela já morreu, e, sabe? A personagem que, na minha opinião, foi a melhor personagem da temporada, que ela teve um roteiro, uma construção muito boa, foi a segunda figura feminina dentro da vida do Capitão Pátria, é que antes era a Madeleine, que tinha aquele lance mais mamichos mesmo, né? Sexual, meio materno, e você fica naquela confusão, que você tem nojo dele bebendo leite. Ninguém consegue mais beber leite sem pensar nessa desgraça desse cara. Aí, que é horrível. E, tipo... já terminaram com a personagem, sabe? Tipo, eu fiquei pensando que ia ter... Quando a gente descobre que ela é a esposa do Frederick Bott, que ela foi a primeira super, né? Ela era literalmente a primeira super que deu certo. E tem todo esse pano de fundo nazista e tal. Eu pensei que ia ter muito mais disso, sabe, na série. E, tipo assim, quando ela conta os planos pro Capitão Pátria, eu esperei... Mano, nos próximos episódios, eles, além de estarem inflamando as massas, vai ter já marcha. Já vai ter mil coisas e tal. E a melhor representação disso na série pra como as massas estão reagindo nisso é mostrar um gordo punheteiro dando tiro num imigrante dentro de uma loja de esquina. E eu fiquei assim, poxa... Depois tipo, é esquecido essa porra. É, e depois é esquecido. E pra mim o meu problema dessas informações dentro do nazismo que teve dentro da série é isso. Só aconteceu, sabe? Simplesmente aconteceu e já acabou. Já fechou o arco do nazismo dentro da série. E eu fiquei, mano, a mesma coisa da igreja, colocou por colocar, e já acabou também, pelo jeito. Mas sabe por que não teve desenvolvimento? Porque deram espaço pra porra do Frodo Profundo e pra porra da mãe daquela mulher lá. Tipo, o Profundo além de ser merda, puto, velho. Tipo assim, o Profundo é tão sem função que a função narrativa dentro da igreja foi tomada pelo A-Train, que fez a função dele em 2 segundos. Que foi lá, roubou os papéis, descobriu tudo e tal, mandou já real e é isso. Olha, eu vou te falar. Pode falar. Esse início daí, todo o mistério em volta dela, eu concordo que foi rápido. Mas foi rápido porque a gente teve 3 episódios de uma vez. E depois, no quarto, eles vão na busca, né, de saber o que tá acontecendo. No finalzinho é dito que a Tempesta foi a menina que matou o irmão negro da outra garota. E aí, já no 5º episódio, já começa esse joguinho. Tipo, parece, dá a impressão que é rápido, mas no grosso, até que não é tanto, porque são 8 episódios e depois ficam 3 episódios pra terminar essa série. E aí, entra essa parte que você tá falando, de tipo, tem uns acontecimentos que são muito maneiros, que podem ser explorados, mas não são explorados, assim, a troco de nada, mano. É muito, assim, broxante. A verdade é essa, é broxante tu ver essas informações jogadas e depois não desenvolvidas por because of reason, tá ligado? É meio chatinha essa porra. Só pra efeito de curiosidade, na HQ, o personagem é um herói masculino. É, a Tempesta, né? Uhum. E... Uhum. Mas na HQ, tipo, apareceu na primeira página, na última página tu morto, né? É foda. É, exatamente. É, um arco bem menor. Literalmente, a Tempesta, ela aparece, sei lá, na página 6, na 9 ela tá morta. No caso... O Stormfront lá, né? A Tempesta, ela seria a verdadeira feminazi? Seria isso, né? Nossa. Caralho, vai, cara. Agora que você deu a frase de efeito. Essa foi. Mas pegando o gancho aí da tua piada horrível. tem uma cena que eu acho muito foda, em que ela tá falando, né, sobre o discurso, pá. E ela manda a seguinte frase, eles gostam do que eu digo, só não gostam da palavra nazista. E eu fiquei, caralho, viado, olha só essa porra. É a única frase realmente de impacto que tem na segunda temporada sobre o termo nazismo. O resto não funciona. Não, na real, tem momento... genocídio branco. Ok, pode acabar a temporada aí, já deu. já tava no último episódio. Caralho, não tem mais nada. Porra, essa porra foi foda, cara. Foi maneiro demais. Então, mas aí é que tá. A personagem mais bem desenvolvida fala só 2 frases sobre um contexto atual. isso que me incomoda. Porque ela, primeiramente, a primeira frase dessa de impacto que ela fala é com o filho do Capitão Pátria, um moleque insuportável, que ela fala, ai não, eles estão tentando exterminar a gente, se chama genocídio branco. Até que o Capitão Pátria dá aquela estranha e fala assim, mano, que merda é essa? Você vê que o nível de loucura tá elevado quando o Capitão Pátria te dá uma olhada feia. Assim, ele, tipo... Ele buga, você vê que ele buga, sabe? Ele, mano, da onde você tá tirando essa merda, pelo amor de Deus? E eu gosto do desenvolvimento do Capitão Pátria em certos momentos com o filho dele, que a única coisa que presta desse menino na série é que, tipo assim, o Capitão Pátria, por entender que o menino tá sendo criado feito ele, dentro de laboratórios, ao lado do mundo, ele entende o que o moleque tá passando. Então tem momentos que você vê ele como um pai mesmo, tem momentos que você até fica triste por ele, sabe? Você fala, caralho, velho, esse cara só é essa merda de ser humano. Porque o cara não teve uma criação adequada mesmo. O cara vai ser um filho da puta, porque... Como o doutor que fez ele mesmo fala pro Billy Butcher. Tipo assim, como era o Capitão Pátria na infância? Mano, ele era doce, amável, gostava de fazer carinho, blá blá blá. Só que eu tinha que transformar ele na porra de um super-herói. Então o cara foi destruído quando era criança. E quando ele vê que o filho dele também tava passando por aquele processo por estar isolado, ele dá uns toques e tal, tem muita coisa fofa que ele faz com o pai, com o menino. Dele entrar lá e conversar com ele dentro daquela cabana que eles levaram pra longe. Ele tirando ele do meio da multidão, que ele lembrou que na infância dele também. A primeira vez que ele viu e ouviu todo mundo, ele ficou desesperado, voou pra longe. Então tem essas paradas que a série sabe construir dentro de personagens, mas tem outras coisas que, cara, por quê? Calma um pouco, vamos destrinchar essa informação. E fazer o público entender sem ser de uma forma simplória, igual o José falou, forma boba, sabe? Assim, vamos imaginar que todo mundo aqui que tá vendo é burrão e a gente mastiga da melhor forma possível pra entender. Ah, sim, ela é nazista sim, gente. Vocês entenderam agora que ela é nazista? Meu Deus, olha, ela é nazista sim, gente. Não precisa. A gente já entendeu que ela é nazista. A gente já entendeu que ela não gosta de preto, pobre e imigrante. Ah, sei lá, o povo anda tão burro. Com tanta gente apoiando o Rocha... Fica pensando assim, não, é legal falar bem, senão daqui a pouco vai ter o Team Tempesta. Ah, vai ter, deve ter já no Twitter, essas porras, deve ter. Que é fã de personagem brasileiro fascistinho aí, e o pessoal acha mó da hora, cara, tem que... A série, ela não tá se... O The Boys, ela não tá se propondo ser um ótimo, a série do Watchmen, que é toda trabalhada, né, as questões ali políticas e sociológicas são trabalhadas de uma forma muito sutil, que você tem que ter até... Fred, e até quando é expositivo, uma coisa que eu sempre falo sobre a série do Watchmen, o pessoal fala muito do episódio lá a visão, né, do esse é o melhor episódio pra mim, cara. Pra mim não é, eu sempre bato na tecla que o melhor episódio é como revela o Cruzado Enforcado. Pra mim esse é o melhor episódio, porque ele soube ser sutil, expositivo e tudo. Então, esse é o episódio que ele, o diretor zoa o Zack Snyder, não é esse? Sim, exato, porque sim. Ele sabe usar a câmera lenta nesse episódio. Exatamente. De uma forma que tinha. Ele zoa o Snyder em todos os sentidos, né? Ele faz uma metacrítica. Tem uma aula de direção inacreditável. Pra mim, esse é o melhor. É legal ver a visão uma visão que quase ninguém consegue entender do Dr. Manhattan. Eu acho bonito, verdade, ficou muito bom. Só que, mano, o episódio do Nostalgia, ele me vende tudo que eu queria de Watchmen, porque revela a história verdadeira de Watchmen, que é a história sobre racismo, aquela, pelo menos, da série. É só isso. E me entregou de uma forma bonita, velho. Releitura, né? Pena a gente não ter gravado, né? Mas vão lembrando que tem o Fuleiros Pop 52 aí, que a gente falou do ótimo antes da série. Boa. Indo pro The Boys, tem a cena peculiar, né? Que é o início do terceiro episódio, meiozinho, mais ou menos assim. E o pessoal tá caindo na porrada com os super, né? Aí a Namiko, o irmão, caralho, cara, fala desse maluco, já dá até gatilho. Aí eles estão caindo na porrada com a Tempesta, e a Tempesta entra no prédio, né? E sai fazendo mó agazarra, e tu fica assim, caralho, a mina, tipo apareceu. Mas ela assim, ela aparece. Sim, a gente não entende. Não, mas então, ela aparece e você acha que ela é mó, tipo, do bem, tá ligado? pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela faz. E aí ela entra no prédio, sai matando geral e tu fica, porra, caralho, talvez ela não seja tão maneira assim, né? Mas se você prestar atenção, as pessoas que ela mata são negras. Arthur, mas você teve essa visão então? É porque, tipo assim, pra mim, a partir do momento que ela tá gravando um vlogzinho, ela fala, Capitão Pátria, quem me colocou aqui foi o Gus Fring. O Gus Fring. Quem colocou o Gus Fring, eu já pensei, não presta. Ela só tá aí pra fazer alguma coisa contra o Capitão Pátria. Ela não presta também. Não, mas você foi pela dedução. Você foi pela dedução porque você viu Breaking Bad. Você sabe que não vem coisa boa daí. Mas aí, aparentemente, pelo que a série mostra pra você, ela é uma pessoa, tipo, tá entrando na VOD pra revolucionar aquela porra, tipo, mudar o status quo. Só que ela faz essa atrocidade e você só se liga depois, quando ela assume que é nazista, caralho, que ela só matou negros no prédio, cara. Aí tu fica, caralho. Era um prédio subúrbio. É, tu fica, caralho, que filha da puta. Se você for ligar a série... É, aquelas breaking news que aparecem nas notícias, que eles estão todo mundo sentado, todo mundo ensanguentado, calado, traumatizado, vendo, tá lá, subúrbio negro em tal canto da cidade acaba de ser avassalado por super terrorista, tá lá desse jeito. É isso mesmo, aí tu fica, caralho, mind blow, tá ligado? Tipo, porque a edição de The Boys, ela fez vários truques desse com a Tempesta, fez com a menina lá que entra, não é senadora? É uma senadora ou uma deputada? A deputada. Que ela no final. É a deputada que ela se revela no final, porque quando explode a cabeça daquela primeira agente, uma loira lá, não a loira velha, a loira nova. Quando explode a cabeça dela, o pessoal fala: nossa, você sabe algum super que pode fazer isso? Corta a cena pra quê? Pra um discurso dela. Aí sim, ali que é o caralho. Eu fiquei na dúvida se ela pode fazer isso com os supers, tipo o capitão. Será que ela pode? Como é que eu acho que ela. Não, já que ela é uma coisa que eu entendi na série, assim, pelo menos na série. O cérebro dele que é humano, ela pode fazer isso. Então, seres humanos não ferem super, só super fere super. Porque, tipo assim, você tem que fazer um esquema gigante junto com um químico igual o francês pra ferir. Eu sei, mas é tipo assim, será que o nível que ela faz... Ela faz aquilo com algum nível de telecinesia. Então, assim, será que essa telecinesia é forte o suficiente pra estourar a cabeça do Capitão Pátria, que é uma que é uma pele meio Luke Cage, que é uma parada meio Superman? Ah, mano, mas aí é ocasião, tá ligado? Tipo, qualquer produção é ocasião. O olho da Tempesta foi na faquinha, entendeu? É porque então, mas é porque o olho... É porque a Tempesta, né? O olho dela é tipo o olho do Luke Cage também. Mas é porque eu fico analisando os poderes dos super-heróis a que nível... Porque nos quadrinhos, é uma maluquice inacreditável. Quem já leu o quadrinho, tem tipo assim... tem tipo o Homem-Aranha apanhando, sei lá, pro Gavião Arqueiro, sabe? Os quadrinhos não tem base das coisas. Não tem, realmente. Uma hora supera... E é tipo assim, um cara como Homem-Aranha que tem força de 20 toneladas apanhando pra um humano que só tem força de um homem só. E aí, cara, quando você traz isso pro cinema, fica complicado você adaptar isso pro cinema, pra série de TV. Aí eu fico imaginando como é que eu fico calculando os poderes desses, até o nível, qual que é o grau. Por exemplo, quando a Tempesta fica estabelecido que a Tempesta ia aguentar muita porrada e tiro, quando ela pede pro Capitão Pátria torrar ela, né? Ela pede pra ele jogar o... Aí aquilo ali já estabelece pra gente. Não, ela tem vulnerabilidade, um grau aí de vulnerabilidade. E aí isso serve pra gente lá no final saber que vão dar tiro e ela vai resistir. Até aí, ok. Mas será que os poderes dessa deputada são fortes o suficiente pra explodir a carne deles? Ou será que... Porque eu creio que é tipo translúcido, tá ligado? Ela parece ser impenetrável, mas eu acho que os teus órgãos talvez não sejam. Oh, mas ela matou um super, né, cara? Aquele cara que entra no lugar do trem-bala, ela matou ele lá dentro, cara. Vocês lembram? É verdade. Matou. Mas todos os supers têm pele impenetrável, é isso? Pelo jeito. Mas isso aí é padrão de super-herói de qualquer história. Qualquer história de super-heróis, principalmente quando vai pra mídia, cinema e TV, a gente sabe que vai funcionar devido à ocasião. Porque às vezes a luz estrela dá aquele poder de luz dela que joga o cara a 1000 quilômetros, às vezes torra, às vezes só acende luzinha, Então todo mundo é meio nerfado, dependendo da ocasião, demais. Pra todo mundo, assim, você pode perceber, a série toda, por exemplo, o pessoal falou muito do raio da tempesta, que ninguém sabe se ele queima ou se ele é só eletromagnético ao ponto de transformar... Então, ele não baixou aqui, aí que tá, um raio que não baixou. Só empurra. O raio que o diretor quiser, irmão. Nesse cara que eu quero bater palmas aqui pros irmãos russos. Gostaria de bater palmas pros irmãos russos que consertaram as cagadas que o Joss Whedon fez nos Vingadores. E nos Vingadores é uma patifaria inacreditável, os heróis lá, assim. Aí quando os irmãos russos estrela o Capitão América 2, é tudo certinho, cara. A força dos personagens é tudo bem calculado. E eles têm um cuidado muito grande. Eu queria imaginar um filme desses, dos irmãos russos, dirigindo, por exemplo, o Capitão América... Embora, claro, né? Eu acho que eles dirigiram. Foi o 2, não é isso? O Winter Soldier. Foi o 2. Exatamente. E eu queria ver eles dirigindo um Vingadores, pra eu saber como que seria de fato a interação entre heróis diferentes, de nível de poder diferente. Sei lá, o Arqueiro ia tomar uma porrada do Capitão e ia ficar no chão, alguma coisa do tipo. Mas em The Boys eu fiquei o tempo inteiro bolado com isso. Hã? Pô, cara, mas aí tu vai ficar bolado com a maioria das produções, sabe? Porque é o que eu falei desde o começo. Tem que deixar e a parada ir embora, velho. Porque senão você fica encanado. Qualquer produção de superpoder, não tô falando super herói, não. Tô falando de superpoder mesmo. Que tem uma pessoa que tem poder, eu já ligo a suspensão de descrença, porque eu sei que no começo do filme esse poder vai ser overpower, no meio do filme vai ser uma merda. Que ele vai perder pra algum vilão bunda, e no final do filme vai ser uma parada mais overpower do que lá no início, que ele tava descobrindo os poderes. Que aí, sei lá, ele explodiu uma escola com 70 crianças, aí todo mundo fala, nossa, esse cara não sabe controlar bem. Então, tipo assim, cara, infelizmente, gênero super-herói, nem vai ser essa parada. Olha, acho que... power do Netflix aí, um abraço, hein. Não devemos aceitar isso, não devemos. Porque veja só, a construção da tensão toda, ela é em cima da lógica que estabelecida pela produção, pela série, pelo quadrinho. Quando o quadrinho estabelece que um super-herói ele é tão forte que ninguém pode bater de frente com ele, você teme pelos personagens que vão se opor a ele. Agora, se o quadrinho estabelece que ora ele é poderoso, ora não, então qual é... Vou temer o que então? Isso que o Fred tá falando, eu tava pensando o seguinte, quando eu assisti mesmo a série, eu tava pensando que será que o filho do Capitão Pátria não é mais forte do que ele? Ah, cara, deve ser, com certeza. Não duvido. Até porque, não, ele é, sabe? Porque ele é o primeiro super-herói que nasceu do Kumpa. Não, ele falou, o Capitão Pátria já dá essa resposta junto com a Tempesta. Que a Tempesta fala que ele é o primeiro sangue puro herói, tipo assim, ele é o primeiro de uma legião de heróis que nasceram de gestação e tudo mais, naturais mesmo. Então, esse moleque, ele naturalmente, ele já tem os poderes. Porque híbridos tendem a ser mais fortes, né? E fica estabelecido também através da... Quando a Tempesta pede para o Capitão Pátria mandar um raio mais forte nela, e não faz... Não, nem arranha. E quando caraca, o moleque... Nem arranha, moleque. Não arranha? Caralho. Faz um estrago ali, Fred. Caralho, a mina teve que fazer peeling depois daquela... Ou não arranha, mano. Tem que jogar aquela pele morta. Não, você faz, quando o moleque manda, aí torra praticamente. Então, a partir daí você estabelece que... Torra não, caralho. Quais são os níveis que você tá vendo aí, cara? Torra não, a mulher virou Anakin Skywalker, mano. Só com o rosto. Ela virou caralho. Deep Web, velho. Ela virou. Caralho, irmão. Muito, muito pesado aquela merda lá. Mas, cara, olha só. Em falar em negócio de poderes... A mina virou uma cocada, né, mano? O bicho pegou. Isso aqui pariu. Arrancou os membros e a fluência no inglês dela, né? É verdade. Achando. Cara, em falar em poderes e tal... Por que eu quero um motivo muito bom, assim, porque eu não peguei, tá? Eu quero até que vocês me ajudem. Por que o Billy Bruto está vivo? Cara, porque o Capitão Pátria quer comer ele também. Só, mano, não tem... Não faz sentido essa porra. O Capitão Pátria passou a primeira temporada inteira querendo matar ele. Não, peraí. Porque todo herói... Todo herói precisa ter um vilão. Os heróis são feitos a partir de seus vilões. O Capitão Pátria... Mas os dois Pátria são vilão, cara. Em suas proporções... Não são, mas tipo assim, pra visão nossa, os The Boys, apesar que... Mas a visão do Capitão Pátria, ele é herói. É, então, exato. Ah, sim. Que ele, sim. que ele deixa o Billy Butcher. E na visão do Billy Butcher, ele também é herói, entendeu? Tipo assim, você tá pegando dois psicopatas que se consideram algo. É só isso. Essa porra me pegou, cara, porque... A série não tem herói, né, velho? O pior, a série não tem herói. Mas quando acabou a primeira temporada, que ele pega o Butcher... É herói, falou. Mas quando ele pega o Butcher no final da primeira temporada, eu falei, porra, fudeu, mano. Fudeu, esse cara não vai voltar vivo. Aí na segunda temporada, beleza, aparece ele vivo e tal. Eu falei, pô, ele deve ter tido algum plano. Vai ser maneiro ver isso. Não, o cara só deixou ele ali no estacionamento e foi pra Vault. Fica, caralho, cara, não faz sentido essa porra. O maluco maior estrategista que ele teve até agora, vai deixar vivo de caralho. Não vai lesionar uma perna. Foi a maior crítica que o pessoal fez ao início da segunda temporada, porque, tipo assim, não teve nenhuma explicação, assim, nada, que desse a entender por que o Billy acordou num estacionamento longe do local que a Beck estava. E ficou, tipo assim, ficou no ar só. Tipo assim, o Capitão Pátria simplesmente deixou o cara lá. E nem o Capitão Pátria dá essa resposta. O Billy também não dá, mesmo ele mesmo fala, não sei por que ele fez isso, e fica por isso mesmo. Infelizmente, dentro da segunda temporada, a gente tem cada furo de roteiro, assim, escroto, que a gente tá relevando aqui, faz a suspensão de descrença, que não, assim, nem dá pra relevar no final das contas. Pô, não dá mesmo. Black Noir, Ninja, Pica das Galáxias, roupa toda preta, não, fica não, fazendo tocaia em cima de uma casa, dia. No claro, filha da puta, no claro de dia. Mas de dia, verdade. Essa é outra coisa que não dá pra engolir, velho. Olha aí, ó, Léo, a gente tá tentando ter suspensão de descrença, mas você tá vendo que a segunda temporada não nos ajudou? Cara, e você sabe o que é o pior? Eu gostei muito dessa segunda temporada, em vários sentidos. Mas é que nem eu falei, é tipo assim, eles... O foco, no meu ponto de vista, é que nem eu falei pra vocês, eu acho que o foco foi totalmente voltado pra contextualizar a galera e aquela parada, aquele primor que teve na primeira temporada, que nem eu falei... Apareceu uma pizza uma pizza portuguesa, né, no começo da temporada, aquele, tudo bonito, agrada todo mundo. Então, nessa temporada não, nessa temporada eles tiveram que dar um foco total na narrativa. E o que acontece? Para eles darem todo esse foco na narrativa, obviamente, um ou outro ponto eles acabariam deixando. Porém, o que eles deixaram para trás, pelo que eu tô vendo vocês falarem? Porque agora vocês falaram, eu dei uma olhada aqui, eu fui pesquisar. Eu falei, cara, será que eu... eu abri aqui, eu falei, cara, será que eu deixei passar essa porra? E, cara, de fato, esses detalhes básicos que a gente só pega quando a gente tá racionalizando, assistindo, tem que deixar muito claro isso, né? Porque quando a gente tá assistindo comendo pipoca e dando risada, foda-se. Mas quando a gente tá aqui, não, peraí, deixa eu dar uma prestada atenção. A partir do momento que a gente tá olhando com um olhar mais crítico, a gente acaba pegando. E de fato, eu tava vendo aqui agora, falei, olha, cara, os meninos tá certo mesmo, eu deixei passar totalmente esses erros de... Isso daí, no final das contas, até que se a gente poder... for falar, a gente pode colocar na conta do roteiro, porque na hora do cara roteirizar que ele deixa passar esse monte de coisa. O cara não prestou atenção. Assim, a gente não tá falando que a segunda temporada foi ruim. Ela teve esses furos, porém ela entregou muita coisa que a gente queria ver também. Como o Arthur mesmo falou, tem um desenvolvimento aí do Billy Butcher que a gente... Mano, eu achei impressionante. Mano, aquele ator do pai dele é o cara... Tipo assim, aquele cara sabe encarar canalhas. Eu já vi muito filme. Aquele cara é bom, Eu não lembro o nome dele agora, mas aquele cara, ele é desgraçado do início ao fim. E ele tem aquela vozinha de redneck, ele parece o Trevor do GTA. É verdade. Parece o Trevor mesmo. E ele vai falando com você e você vai ficando com raiva do jeito que ele fala com o Billy. Tipo assim, às vezes eu sou o tipo de cara que não gosta muito do Billy. Eu acho o Billy assim... Ele faz parte daquela junção ali, mas ele é muito filho da puta, eu não consigo ter muita empatia por ele. Só que ali eu tive, porque o cara deve ter tido uma infância muito agradável, uma adolescência excelente. Pro irmão excelentíssima. Dele, mano, o irmão dele cometeu suicídio por causa sossegada, do pai. Então, tipo, é muito pesado, o moleque é muito pesado. O cara teve que sair muito provavelmente o Billy saiu de casa direto pro exército, porque não tinha dinheiro pra se bancar sozinho na rua ou qualquer coisa assim. Então o cara achou um refúgio. Mano, o cara teve que se alistar no exército pra não ficar em casa sofrendo violência doméstica, muito provavelmente. Enquanto o irmão dele ficou e cometeu suicídio. Então, você entende que o cara é tão quebrado, e aí volta naquela frase da Beca, que a Beca fala: mano, eu nunca fui sua salvação. você sempre foi o cara que dentro de um estacionamento, se alguém falasse com você, você ia matar uma pessoa ali dentro. Então, tipo, tem muitas dessas coisas que você não entende muito do Billy, foi bem construído pra caralho. E teve outras coisas que construíram só pra botar uma temporada de 8 episódios. Então, eu não vou reclamar. O pai ainda joga na cara dele, né? É. Que ele só é fruto do que o pai criou, mano. Tipo, o pai tem orgulho. Tu só aguenta essa porra agora porque o pai dele ser um psicopata. É, o pai dele tem orgulho dele ser um psicopata. E a mãe dele, tipo, é mais triste ainda que você vê que a mãe dele tá presa naquela violência doméstica toda. E que, tipo, nossa, velho. Ela caga de medo, né, velho? É. Sim, ele pergunta, né? Você ainda tá junto com aquele bosta? É, foda. Aí então, tipo assim, mano, pra mim isso construiu e engrandeceu o personagem muito. Tudo bem que o final é aquela coisa assim, eu queria que ele tivesse aberto a criança no pé de cabra, porque foda-se se a esposa dele morreu. Play de Jason pode, né, cara? Sacanagem. Vocês tocaram no raio dele. Engraçado, o raio dele transformou a menina no. Sei lá, na. Quando você deixa, sei lá, por 27 minutos algo, um arroz no fogo, ele transformou isso a tempesta. Mas a mãe dele, inexplicavelmente, onde ele cortou, não ficou queimado. Só um filetinho. Ah, não, mas não ficou queimado. É um laser que queima. Só um filetinho só, mano. Então, o que aconteceu ali? Eu te raspar, não sei. Caraca, mas sei, então, mano. É isso que eu tô te perguntando. Quando algo... Ele tá fechando os olhos, sei lá. Ele vai deixar a marca de queimado. Não era marca de queimado, era marca de facada, sacou? Era um corte, literalmente um corte. Não era, tipo, um raspão de laser, era um raspão qualquer. Um raspão pra deixar... Você tá dizendo que o garoto esfaqueou a mãe. É isso, Felipe. Eu interpretei como... sei lá, que bateu e... escapou da pele. Na mão da tempesta, né? Na minha cabeça, o que funcionou? A tempesta. Na minha cabeça de 40 anos de leitor de bi. Na minha cabeça, no susto, a tempesta com a faca no pescoço da menina, praticamente. Se bem que nem tinha faca na mão dela, a faca tava só mão nua. Não, velho, sei lá. Outra coisa também aí, não, Léo. Mas, gente, a gente tá esquecendo de espasmo muscular, né? Talvez ali, quando a tempesta levou o raio, ela pode ter contraído a mão de uma forma que rasgou a garganta. Pode ser, quando cortou. Eu não parei pra pensar. Mas, pra mim, seria melhor se a Beca tivesse virado um Chester da Perdigão. Sim, junto com ela. Com a perninha dobrada e tudo mais? Não, sabe por quê? Porque aí, pra mim, assim, justificava muito mais o... Até porque a tempesta ficou falando um discurso inteiro lá de... Ai, eu gostei daquele dia que eu, Frederick e nossa filha fomos pra baixo daquela árvore, de uma macieira. Primeira vez que ela comeu maçã natural. Fluente alemão. Não, eu vi esse insight. liberou aí o que ela tinha falado. Italiano. Na verdade, não. Não é o Runner, não. Quem fez isso foi esses ratos de internet mesmo. Aí, beleza, o Reddit, o pessoal do Reddit é foda, velho. Eles, mano, não tem nada que essa galera não descubra. Aí, beleza. Daria tempo pra Beca falar, ai, não mata o moleque, ele pode ser melhor, não sei o quê. Aí, melhora um garoto criado pela CIA. Igual o Talibã foi melhor junto, criado também pela CIA. Mano, não tem noção, sacou? Cara, na minha opinião, o que eu pensei que ia acontecer naquele final de temporada é que o Billy ia pegar o moleque pra ele. Porque, tipo assim, teve aquela conexão toda, o cara até entrega o... Esqueci, cara. Qual o nome daquela parada do exército? Eu tava com medo disso, mas tava torcendo pra conta. Eu achei o Billy muito bundão, cara, porque ele acabou de ver o moleque torrar a porra da super heroína que três vagabundas não tinham conseguido matar. É isso, né? Olha. É ótimo ver nazista apanhando, é bonito e tal, a gente apoia eu de verdade. Mas o meu problema com isso tudo é que as lutas de The Boys são muito feias. E tipo assim, junta três super heroínas e não arranca um braço, uma perna, um tufo de cabelo, caralho. Assim, não, mas aí também você não quer briga de mulher com aquele cabelo, não. Não aconteceu nada com tempesta. Aquela facada no olho lá foi a Beca. Por isso que eu tô falando, meu problema é que, tipo assim, juntaram as três e o showrunners lançaram essa semana que essa cena foi pra dar, tipo, praticamente a temporada toda voltada a mulheres, foi pra dar alfinetada naquela cena meio boba de Vingadores Ultimato, é que a reunião das mulheres lutou mais. Eles terem falado isso, horrível. Então, é pior ainda, porque, tipo assim, você não tá fazendo pra ter uma representatividade, você tá fazendo pra criar briga, que é mais feio ainda. Pra alfinetar. Não alfinetar. É criar disputa feminina. Criar disputa dentro do meio feminino, que é algo que showrunner. designers e roteiristas em Hollywood fazem direto, sendo que não tem necessidade. A temporada a gente entendeu que ia ser mais voltado para mulheres, para representatividade homossexual, que revela lá a coisa que a série... Pô, da Maeve. A gay Maeve, né? Mano, esse arco é muito foda. É, cara, a Maeve, é tipo assim, eu acho que eu falei isso no cast passado, a Maeve é uma das minhas personagens prediletas, porque, mano, ela me representa o personagem quebrado, assim, quebrado de verdade, que ela, desde aquele, até antes do lance lá do episódio 4 da primeira temporada do avião, que ela já era toda, assim, fodida emocionalmente, a cabeça dela, o Capitão Pátria dominando, e ela... meio que fazendo só por fazer mesmo. E essa temporada expôs essa vida íntima dela. E você vê que a VOT, né, ganha dinheiro com publicidade, propaganda, mil filmes, mil parques. É a Disney World do mundo de The Boys, né? Então, tipo, você tem de tudo. Então, precisa ter a marca, o nome. É muito engraçado porque o Capitão Fratria pede pro filho dele pedir o sanduíche com o nome dele e o milkshake no ar. E, cara, você vê que tem um cardápio com o nome dos caras, tem mil coisas e, tipo, é uma parada extremamente comercial, que é o que o Gus Fring lá mesmo fala, tipo assim, mano, eu só importo com números, pra mim, tipo assim, minhas ações subindo, vendendo milhões, que se foda o que os heróis estão fazendo, eu só quero ganhar o meu e manter a empresa. E é o que acontece, explorar esse lado dela, satirizar, por exemplo, tem um lance do A-Train, que, tipo, estão chutando ele pra fora do set, e o rap que fazem dele é um cara branco fazendo o rap dele. E ele dá aquela... ele dá uma olhada assim, tipo, mano, isso é sério? É um bom ator também, eu acho ele um bom ator. Ele dá uma olhada assim, tipo, isso é sério? E se for falar de atuações, né? O ator do Capitão Pátria, o Anthony Starr. Ah, e o cara é foda, só pra ele. Mano, o cara, tipo assim, você é um ator que ele não precisa falar pra deixar uma tensão no ar. Ele não precisa fazer grandes gestos, não precisa ser overactor nem nada. Você sabe pelo maxilar dele, por aquela beicinho que toda vez que ele faz, que ele tá puto, que ele tá feliz, que ele tá pensando em fazer alguma desgraça. Você sempre sabe que o personagem tá passando, porque apesar dele ser uma confusão dentro de um ser só, ele é muito visível, muito notável, que ele é totalmente descontrolado e é bonito. E também o ator lá do Billy Butcher, qual é o nome dele mesmo? Carl Urban. Mano, o cara tá impressionante. E o engraçado, pra quem não sabe, assim, como curiosidade paralela, assim, o pessoal descobriu só essa semana que ambos fizeram o seriado Xena Guerreira. E tá lá o Carl Urban, loiraço, inclusive. É, o Carl Urban. Xena Guerreira? Xena Guerreira. Eles estão na Xena. Eu já falei isso aqui no Fuleiros Pop lá no início. Xena era o seriado que eu mais assisti na Record quando era criança. E eu lembrei dos dois lá. Junto com o Hércules. Não. Tem Xena e tem Hércules. São dois seriados. Então, junto com o Hércules? Era o que você mais via? Não gostava de Hércules. Porque Hércules passava antes e Xena depois. Era muito ruim. Xena era brabo. Melhor, cara. Xena era bem melhor. Xena era brabo demais. Muito superior. Porque tinha Gabriele, tinha Xena. Aquele. Nossa, tinha muita coisa. Xena era muito bom. Beleza. Aí tem toda essa construção de personagem com atores que realmente vestiram a camisa. E o Anthony Starr até revelou, que eu achei bem interessante, que ele falou, mano, na temporada passada eu malhei pra caralho. Nessa eu tenho confiança de não malhar, porque eu sei que entendi o meu personagem o suficiente pra poder interpretar sem precisar que o pessoal ficar olhando pro meu músculo. O pessoal já entendeu que eu sou super forte. O pessoal já entendeu que eu voo, que eu lanço laser, que eu faço de tudo. Não preciso ficar mega estourado. Não, eu consegui entender meu personagem e vou entregar isso. E pronto, cara, a gente tá aí com outra temporada com boas atuações dele, do Carl Urban e de companhia limitada aí, né? Porque, tipo, tem, sei lá, dois ou três a mais aí que interpretam bem, que o resto, mano, o Rio e, nossa, como eu odeio aquele ator. Ai, eu gosto muito do cara que faz o leitinho da mamãe, mano. Eu acho ele um bom ator pra caralho. Ele é um bom ator mesmo. É, Lex Alonso. Lex Alonso. Eu sigo todos eles pelo perfil do Fuleiros lá no Insta, só que eu sempre esqueço o nome de todo mundo. A Kimiko, ela precisa só falar por língua de sinais, ela é uma pessoa extremamente, pelo menos nas redes sociais, ela é uma pessoa que se entregou. Cara, é simpática pra caralho. Simpática, ela se entregou pro projeto, então acho que o que a Amazon mais acertou em fazer, por mais que façam 40 temporadas e a gente vai acabar desgostando da série no final, é ter juntado pessoas que realmente se entregaram pros papéis delas e tá todo mundo... Você vê que, tipo assim, pode não encaixar o romance, pode não encaixar um papo ou outro, mas o enredo em si encaixa porque o pessoal sabe bater de frente com o que está sendo apresentado. E eu acho que esse é o ponto mais alto da série sempre. E eu sempre vou falar sobre isso. É, você falou, Arthur, aí, sobre o Leitinho e a Luz Estrela conversando lá naquele café, dele falando do pai dele, porque ele sente saudade e tudo mais. Mano, texto não precisa de muita coisa, sabe? Não precisa de gente tornando gente. Não, é só um roteiro bem feito de um desenvolvimento curto de personagens que vai agregar muito a sua empatia, a empatia do público para aquilo. Então, é foda, velho. É foda, é foda. Esse texto é tão bem construído que na cena seguinte, ela tá dentro dessa lanchonete falando, né, com ele, e falando que, pô, gostaria de comer chocolate, gostaria de beber refrigerante, pá, os caralho, tem que se preocupar muito com a imagem dela. E na cena seguinte, como eles estão disfarçados, eles saem com uma batida de carro na frente deles. E a primeira atitude que ela tem é de ir lá resgatar a pessoa. E o nego segura ela, fala, pô, cara, tu não pode, tá, a gente tá disfarçado, pá. Ou seja, mesmo que ela tivesse a possibilidade de comer chocolate, caralho, que ela não fosse mais heroína, assim, de carteira, ela ainda assim seria heroína de caráter, sabe? E isso é muito foda, cara. É muito foda de ver, mano. Não precisa de porrada o tempo todo. Caralho, eu falei alguma merda aqui, mano? Não, falou, tá certinho, pô. É isso mesmo. Caralho, esse porra, falei, caralho. Bateu um pouco, tá falando da piroca lá. Achei que o personagem do Billy Butcher é um personagem muito, de fato, muito bem construído. É por isso que eu falei naquela hora que ele ia quebrar o moleque na porrada no pé de cabra, porque ele é construído pra você saber, pra você prever as ações dele, né? De tão bem construído que ele é. Então você sabe que ele tem uma moralidade extremamente flexível, que ele é um cara tempestuoso, é um cara quebrado também emocionalmente e todo errado, tóxico, tudo que tem de ruim o Billy Butcher é. Em relação à série inteira, eu achei bem legalzinha, bem aquém da primeira temporada, porque a primeira temporada, ela tem o charme de você não conhecer nenhum personagem, eu digo quem não leu os quadrinhos, e você está sendo apresentado a eles, então você tem um foco muito grande em saber quem é quem, você fica ligado, então tem esse charme de primeira temporada, que é aquela coisa, o que está acontecendo, o que vai acontecer agora. A segunda temporada já tem esses personagens estabelecidos, você já sabe quem é todo mundo, então ela tem uma missão muito maior, que é não só atender às expectativas da primeira, né, como arranjar o que fazer com eles agora. Quer dizer, ficou estabelecido que os personagens na primeira temporada têm que vencer os vilões, que são os heróis. Ok, os heróis que são os vilões têm que vencer os vilões que são os heróis. Não tem nem herói nem vilão, todo mundo é vilão. Mas o que acontece? Na segunda temporada já fica tudo isso estabelecido, e aí? Você vai pra onde agora? Então isso acaba gerando certos problemas ali de algumas barriguinhas ali, uma que a gente chama de digressão narrativa, né? Uma digressão narrativa que me incomodou muito foi o probleminha do Zip mesmo, que pra mim o arco dele devia ter recebido menos atenção, poderia até ter se encerrado antes. Aquele arco daquele personagem foi completamente aleatório do Homem de Gelo. Ele foi colocado ali, não tem função narrativa, não tem nada. Foi só pra jogar o Hughie dentro lá pra salvar a Estrela Polar. Como é o nome dela? Esqueci o nome da menina. Starlight. A Starlight, a Luz Estrela. Então assim, tem alguns personagens que acabam sendo inseridos. Porque assim, quando você cria um personagem, eu entendo filler, você colocar fillers ali. Eu entendo isso. Pode ter um episódio que é um filler, simplesmente para dar uma enroladinha e ter um elemento mínimo para emendar um episódio no outro. Ok. Mas o problema é que tem demais nessa temporada, né? Tem personagens simplesmente jogados. E eu não tô falando de personagem que não foi desenvolvido, como a Jean Grey, não. Eu tô falando do irmão da Kimiko. Como é que é o nome dela? Eu não lembro de nada mais, gente. Eu acho que eu tô. Kumiko, né? É Kimiko ou a japonesa? Isso. É a única asiática da série, né? Pô, o irmão dela, qual foi a função narrativa? Só do irmão gerar ódio dela pela tempesta. Quer dizer, isso poderia ter sido gerado de qualquer outra forma. Então a série deu um salto, assim, fez uns malabarismos desnecessários. fez os malabarismos desnecessários que não precisava para chegar num resultado que poderia ter com assim, poderia ter sentado dois, um roteirista e um assessor e tinham resolvido. Não, cara, vamos fazer assim. Resolveu, pronto. E aí a segunda temporada tem essa cadência um pouco menos desenvolvida, né? Ela enrola um pouco ali. Você tem o charme que já vem menos, a expectativa é mais. Mas eu gostei mesmo assim. Ainda, pra mim, continua sendo uma série muito, muito para além do que a gente tem aí hoje dentre séries de, né, de dentre séries desse naipe aí de super-heróis e tal. Sim. Muito além. Mais uma vez, minha crítica aqui ao Flash. A gente vai, pode até desenvolver isso aqui. Eu não bem, mano, porque eu pensei que tu ia falar do Legend of Tomorrow. Essa daí. Cara, eu tô agendado pra ver essa série só pra rir e nunca vi, nunca tive coragem. E você vai rir. Mas... Não tem, cara. Ela é chacota. Boa, assume, né? Assume a chacota. Nossa, mantém esse jeito aí, mano. Não vê, não. Porque no último episódio que a gente gravou sobre The Boys, eu fiz essa piada, porque no último episódio a gente fica, sei lá, tipo, uns 10 minutos de Harry e eu falando de Flash, que é a lógica da série do Flash, que ele toma, sei lá, ele toma porrada de pessoas que se movimentam normal, sabe? É uma parada inacreditável, a lógica dos poderes. E aí eu elogiei justamente o The Boys em função disso, na primeira temporada, né? Como porque naquele momento em que o Capitão Pátria vai parar o avião, ele fala, ó, não tem o que eu me apoiar aqui, porque, né, tem aquela lógica dos poderes que eles são limitados, então as leis da física têm limites, obviamente, dentro do fantástico ali, e isso é muito interessante, chama muita atenção isso. Aí eu fiz esse paralelo, né, com outras séries, principalmente as séries da CW, que são, tem, né, de qualquer jeito aí, que o Flash, por exemplo, tá correndo e é um cara que se movimenta na velocidade da luz e toma uma porrada de pessoas normais. E aí, na segunda temporada, o The Boys já me trouxe esse, né, essa confusão aí, que eu não consigo estabelecer mais nível de poder de ninguém. A Lois Estrela, que deveria ser super forte, fica só empurrando Super Choque, empurrando o pessoal com o raio dela, que nem o Super Choque. Sim, nos quadrinhos ela voa, inclusive, né? Ela voa também nos quadrinhos. Os personagens foram lapidados, obviamente, na série por questões orçamentárias, né? Aí nas séries só os personagens principais ali têm esses poderes que exigem um pouco mais de recurso financeiro. Porra, mas a Maeve tem teletransporte, cara. É verdade, ela dá. Caralho, a Maeve... canto. Não, ela tem radar, teletransporte e GPS ao mesmo tempo. No... E eu ficava me perguntando Maeve, assim, né? Caralho, o que a Maeve faz além de ser super forte, mano? E ela tem, não, que ter alguma, assim, coisa. Tem que ter alguma coisa. A Maeve, ela sente o ki do. Ela voa, porque, tipo assim. Agora que vocês tocaram nesse assunto, ela não ela não voa, não, mano. Ela não voa, além dela não voar. Não voa. Não. Como ela apareceu, então, tão rápido? Ela é a Mulher Maravilha do Super Amigos. É, cara. Lembra do avião? Que ele... É, avião invisível. Não, é porque a única explicação... É, mas nos quadrinhos ela voa também, né? Não, no quadrinhos ela voa, só que na série não. Na série ela é carregada de cima pra baixo pelo Capitão Pátria. Isso. Eu vou explicar por que nos quadrinhos todo mundo voa. É porque é mais fácil você desenhar céu do que cenário. Mais mentira, sabe? Só avisar aqui, o Léo Palmieri só caiu porque no bairro dele caiu energia. Aí se der de volta, se não der. Tirar na Madeleine e mamar nos peitos de um metamorfo. Isso, cara, o que me. Cara, o submundo de demônios. Caralho, cara. Tem aquele cara que pode cortar quantas vezes as partes do corpo dele que regenera. Nossa! Cobra um pouco mais caro pra cortar o pau, né? É, caralho, cara. Sim, por uma loucura. Não, você pode cortar meu pau e levar pra casa. Ai, você vê um senhor de 45 anos, pai de quatro filhos, web, né? É pai de quatro filhos de lingerie preta, é um pouco traumatizante. É uma coisa que você não espera. Traumatizante é você pensar como é que produz o leite. Eu tava almoçando na hora, eu fiquei assim, um pouco. Nossa, tadinho de tudo. Eu arrependi um pouco, é porque The Boys sai na sexta-feira de manhã, né, cara? Então. Nossa, cara, por outro Felipe. Sabe? Traumatizante, você deve saber pensar de onde que vem o leite dele, rapaz. Daí que é o problema. Porque o metamorfo que ele libera fluidos, né? Então, tipo, o corpo deve reorganizar pra cada bola ficar em cada mamilo, né? Mas eu... o senhor gordinho lá de 40 anos no, na lingerie não fica bom. Mas, por outro lado, o Anthony Starr, cara... É, caralho, bicho, ele ficou gatão. É um homem, né? É um homem. Aquele cara tava pro crime. Ele te mudou, cara. Não precisa ficar acanhado. Tá bom, cara. Ontem eu fiz ontem. Aí o que acontece? Agora que a gente não fez parar pra pensar, já que ele é um super, será que ele ejacula mais? Tipo, em grandes proporções? Jorra um pouco mais longe? É, daí uma dúvida. É uma dúvida. É a dúvida é justa, pô. A dúvida é justa. Não, e tem aquela zoação, né? Tipo, é. Como é que vai ser quando o leitinho da mamãe se encontrar com o Capitão Pátria, né? Quem vai dar leite pra quem, né? Ai, caralho. Acabou, né? Pelo amor de Deus. Depois, né? Capitão Pátria, pode ler. Tá bom já. Ai, desculpa, Léo, por essas coisas que você... Não, velho, pelo amor de Deus. Não deveria ouvir. Não, tá com pau, cara. Que isso? Ai, pau, tá com pau. É legal pra caramba, cara, essas piadas aí. Não, cara, pô, tem, o cara tem que... A conversa boa é essa. É que flui, a gente sai falando besteira mesmo. Tá bom demais. O pau flui. Exatamente, é totalmente. Quando a gente vai bem fundo na história, você tá entendendo? É nesse nível, né? Se vocês ficaram até aqui é porque são realmente fãs do podcast e já conhecem a cultura interna do Fuleiros Pop. E hoje eu tô aqui no pós-extras pra falar com vocês sobre algumas coisas, algumas mudanças nesse final de ano. Eu não ia fazer isso, depois resolvi fazer de última hora, no momento em que terminei de editar esse podcast. Resolvi dar uma palavrinha com os ouvintes para explicar algumas mudanças que irão acontecer no podcast. Eu acho que não carece de apresentações, mas grande parte dos novos ouvintes não me conhecem, até porque eu já vinha com participações um pouco menos assíduas. Aliás, eu vinha participando bem menos do podcast de uns tempos pra cá. Então, para os novos ouvintes que não me conhecem, eu sou o Fred Reynard, o fundador do Proto Fuleiros Pop ali em 2013-2014 e cofundador do que se tornou o Fuleiros Pop em 2018-2019 até hoje. O Fuleiros Pop foi um projeto inicialmente idealizado para falar de cultura pop no geral, séries, filmes, quadrinhos, esse tipo de coisa, e acabou evoluindo muito. A gente trouxe muitos convidados importantíssimos aí, muita gente. A gente fez vários crossovers com outros podcasts e o Fuleiros Pop cresceu muito nesses últimos anos. Além de aumentar o número de ouvintes, ele cresceu muito no sentido profissional também, né? Foi se profissionalizando e isso foi muito bom. Dito isso, o podcast ele se tornou maior do que os seus membros. Ele se tornou o todo, se tornou maior que as partes. Com a evolução do podcast, eu fui sentindo que o meu lugar e a minha função já não eram mais necessárias. Óbvio que houveram algumas mudanças de integrantes e muita coisa mudou. O podcast está sempre se reciclando, sempre mudando. Mas o podcast cresceu demais e se tornou maior do que suas partes, no sentido de que para atender uma demanda maior de ouvintes, a gente acabou tendo que abrir mão de certas coisas, abrir mão de certas particularidades. O grupo do Fuleiros é composto em sua maioria por jovens ali entre seus 20 e 25 anos, e parte dessa equipe, uma pequena parte dela, já é uma galera um pouco mais velha, já caminhando para a fase aí dos 40 ou de 40 para lá. Então sempre houve um pouco de questões de divergências de ideias ou de divergências criativas. Com o tempo eu acabei percebendo que não daria para estar inteiramente no projeto, dado outras questões também em função disso. Talvez o podcast já não converse diretamente comigo em suas propostas. E como vem sendo feito um trabalho muito bom e tem tido muitos elogios dos ouvintes e o público só aumenta, eu decidi que talvez fosse mais interessante seguir um outro caminho, né? A equipe está muito bem estabelecida, o podcast em si está muito bem estabelecido, já tem uma equipe muito boa trabalhando em vitrines, trabalhando em edição. Então eu acredito que chegou a hora de seguir um novo caminho, seguir um novo rumo. Esse ano foi um ano de mudanças para todo mundo. A gente teve a questão aí do coronavírus e todo mundo teve perdas, eu inclusive. E foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Não apenas isso, foi um ano de tomadas de decisões. Eu acabei colocando muitos projetos em prática nesse home office que aconteceu durante o ano. E esses projetos acabaram também me tomando muito tempo. E eu vou me dedicar a eles esse ano, ano que vem. São realizações que precisam acontecer. E eu vou acabar tendo que fazer isso porque eu já esperei demais, né? Eu tenho o projeto The Road, que todo mundo conhece, até virou meio que uma piada interna, que eu faço muita propaganda em tudo que é podcast, que é a HQ autoral que eu estou produzindo. Tenho um livro para lançar, tenho alguns outros projetos para mexer, para além dos outros projetos menos ambiciosos, como conseguir um job mais tranquilo para poder trabalhar esses projetos com mais tempo, entre outras coisas aí. Então eu estou aqui tomando esses minutos de vocês para dizer para todos os ouvintes que eu estou oficialmente fora do Fuleiros Pop. Esse vai ser o último episódio que eu participo. Inclusive foi o último episódio que eu editei. E estou seguindo aí um novo caminho, né? Nesse momento nós somos Vin Diesel e Paul Walker em Velozes e Furiosos 7. Contudo, eu ainda tenho projetos na área de podcast e talvez daqui a algum tempo eu retorne mais focado na minha área de quadrinhos e cinema, mais propriamente quadrinhos. Mas por enquanto é isso, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, agradecer a todos os participantes e integrantes do podcast do Fuleiros Pop e desejar sorte e crescimento para o podcast, né? Porque a gente sabe como é difícil trabalhar com essa mídia, mas sempre há espaço para mais um. O coração da podosfera é como o coração de mãe. E eu acho que o podcast já garantiu o seu lugarzinho especial entre os podcasts, entre os melhores podcasts que estão aí podosfera fora. Então é isso, gente. Grande abraço para todo mundo e até mais.